É isso aí, galera. Bem-vindos, então, ao primeiro podcast do Pedalmanics. E hoje a gente tá aqui gravando um podcast super legal com o Marcelo Giangrande da MG Music. Isso daí, você que sempre gostou de sacar os pedais dele, sempre ficou desejando o seu pedal e ainda vai comprar um pedal dele. Hoje você vai saber tudo e mais um pouco com o cara aqui. A gente tá aqui hoje com o Marcelo. Alô, tudo bem, moçada? Tô aqui à disposição de todo mundo. Prazer participar aí com esses velhos amigos. O Maurício. Opa, e aí galera, aqui é o Maurício que fala, eu sou, bom, dizendo, proprietário do Pedalmanics, mas somos todos uma família. O Thiago, que vos fala, que está apresentando o podcast, é o nosso novo colaborador aí, e hoje a gente vai, meu, falar muito, muito de MG aqui, nosso parceiro desde o começo do Pedalmanics, isso aí. E para finalizar o time, Israel Skeff, fala aí, meu velho. E aí, pessoal, tudo bem? Sou usuário dos pedais, guitarrista também. É isso aí. Ou então hoje você a gente é vai... viciado? É o quê? Ele é um usuário, é um viciado em efeitos aí. Eu sou um guitarrista é assim, da velha guarda. Né? É isso aí. Rapaz, eu sou viciado, cara. Eu sou também, addicted. É, eu nem preciso falar. Então, vamos lá. Marcelo. Legal a gente começar. Na verdade, como que a gente começou com essa ideia de podcast pra falar com você? Você colocou, você postou lá a foto do primeiro pedal que você fez com a MG Music, que foi o The Drive, não é isso? Foi. Eu não lembro se foi 2002 ou 2003, um dos dois anos. Então, e aquele pedal tá na tua mão ainda. Ah, é, isso aí é o dólar do Tio Patinhas, né? Ah, não vai sair. Fica aqui. Mão. Não vai, né? Não vai mesmo. Mas conta então um pouco, assim, da onde que veio a ideia de você começar a trabalhar com esse tipo de equipamento? Você fez estudo de mercado, você fez esse tipo de coisa, ou só foi uma vontade que você foi colocando pra frente? Olha, na verdade, tudo começou nos Estados Unidos. Eu morei 6 anos na Califórnia e fui pra lá no fim dos anos 80 com... Acreditem se quiser, vendi um GP8 para me comprar a passagem para ir para os Estados Unidos, um Roland GP8. E tinha na cabeça aquela coisa dos anos 80, de, né, tava na moda, toda coisa hard rock, heavy metal, cheio de dedos, caras, e 1000 notas por segundo. Né? Afinal, apesar de eu ser de uma outra geração, acabei entrando também. Mas, obviamente, no coração, os Beatles, Stones, Clapton, Henry, toda aquela coisa, né? E quando eu cheguei, eu nunca tinha tido experiência com nada vintage. E quando eu cheguei na Califórnia, eu vi que o mundo era outro. E que não tinha tudo que eu queria, tudo que eu gostava, tava naquela coisa do mundo vintage, as antigas, os amplos, os pedais. A única experiência que eu tive com pedal vintage no Brasil foi final dos anos 70, começo dos 80, com os Electro-Harmonies que alguém trazia dos Estados Unidos quando viajava lá. Fora isso, cara, nada, né? É muito difícil achar uma Fender aqui em São Paulo. Não se achavam? É, assim, achava quando eu ia viajar. Loja pra vender, você tem uma ideia, os caras vendiam Fender daqui extrato no começo dos anos 80, tipo Squire, né? Sim. Que custavam $100 nos Estados Unidos, $150, vendia por 1.200 aqui numa loja aqui em São Paulo, que até não existe mais, né? No Bom Retiro, quem sabe que eu tô falando, sabe que loja é. Mas enfim. Uhum. E a gente não tinha. Aí quando eu cheguei lá, porra, dei de cara com as lojas que vendiam só amplos velhos, pedais. Aí caiu meu queixo, eu falei, puta, a vida é essa. Nesse meio tempo foi um revival dos anos 60 também, começaram a pintar shows de Stones, The Who, fim dos anos 80 lá, começaram a pintar esses caras, e aí comecei, eu falei, puta, cara, tem tudo a ver com o que eu amo. Então, comecei a conhecer as pessoas certas também, que mexiam com amplificadores de guitarra, mexiam com guitarras, faziam guitarra luthiers, caras que faziam amplificador de guitarra, faziam pedais lá, bem no comecinho do mundo boutique, né? Sim. E aí, puta, isso na década de 80, né? Começo da década final, de 80. Não. Final não, da década de 80. 88, 89, sim, quando eu cheguei lá. Aí e eu você, fiquei até 94, foi. Mas aí você foi para os Estados Unidos, você chegou lá no meio dessa época meio glam. Uhum. Você também usava os cabelos glam? Puta, cara, Não. Eu tava começando a não ter cabelos. Inclusive. Mas nada. Mas aí você foi lá, começou a conhecer uma galera que já fazia esse tipo de trabalho que você desenvolve hoje, né? Isso, eu tive muita sorte de conhecer um gringo muito legal, e até logo mais a gente pode até postar a página dele, faz guitarra há muitos anos. Uhum. E ele, casado com uma brasileira, acabou me mostrando tudo, me ajudou muito, é o meu irmão americano, me ajudou, me mostrou tudo que é da Califórnia, de guitarras, até participar de uma vintage guitar show lá com ele, foi uma coisa que muito legal. Bom, aí foi só ficar em cima disso, né, e conhecer mais as coisas, enfim. Até que eu voltei pro Brasil e vim tocar no Brasil, fiquei alguns anos no Brasil, 94, 97, voltei pra Califórnia, que acabou minha banda aqui, e aí começou a MG Music lá, porque eu resolvi pegar uma conta, tipo, eu chamava de wholesale account, de pegar uma conta de poder vender, comprar no atacado lá e vender no varejo, né? Entendeu? Então isso me ajudou a conhecer, a começar a MG Music lá na Califórnia. E eu vim pro Brasil com algumas marcas no bolso, tipo All Parts, não sei se vocês conhecem, Mojo Tone, para vender peças de reposição para guitarra e para amplificador. Provavelmente o Maurício e o Israel devem conhecer. Eu sou novato na área ainda. Eu tô aprendendo muita coisa. Componente. Marcelo, você tinha alguma formação em eletrônica, algum conhecimento técnico? Nada. Eu sou guitarrista, porra, e a procura de uma guitarra decente, que não tinha, né? A gente não sei que idade você tem, Israel, mas eu tenho 49. 37. É, eu sou bem mais velho que você, tenho 49. Nos anos 80 não tinha, cara, não tinha jeito. É, então sonhava em ter uma guitarra que afinasse, sabe? Uma guitarra que afinasse. Puta, eu tive um. Se você tem uma ideia, em 85 eu tive um Yamaha transistor que parava o bairro pro pessoal ver o amplificador americano, entendeu? E assim, transistor, cara. Uhum. Nojento. Então, quando chegou a ter acesso a esse tipo de coisa, foi mágico, né? Foi mágico, meu, abriu a cabeça. E quando eu comecei a montar, trouxe essa conta pra cá, montei em geral e comecei a vender aqui pra luthiers e pra caras que faziam amplificador aqui em São Paulo, essas peças de reposição, junto com isso eu representei algumas marcas que ficaram famosas depois, que hoje em dia são super famosas. A Electro Harmonix foi uma delas que já era, mas eu comecei a buscar caras que se despontavam. Não sei se vocês conhecem um jornal chamado Vintage Guitar Magazine, que é um tipo de um jornal americano do mundo vintage. E eu via lá essas marcas e comecei a trazer pra cá. Uma delas, George Els, né? Todo mundo conhece hoje, que são os cabinhos, né? Uhum. A Zivex foi outra. Puta, eu vou esquecer algumas coisas, mas o Wawa, Real McCoy foi outro. E eu sonhava em ter um Amp-Tweed, né? Nessa época. Aí tudo começou mesmo, de verdade, porque eu quis trazer pro Brasil aquela marca de aquele cara que faz amplos Tweed, réplica de Tweed Fender. Que agora eu vou esquecer o nome do cara. Mas enfim, nos anos 90 ele era o Bambambam Bam Bam na Califórnia. A partir dele, muita gente começou a fazer também a mesma coisa, inclusive eu. Sabe, aí, tá nativo até hoje? Tá nativo. Victoria? Victoria Amps, isso aí. Victoria Amps. Aí o cara, eu procurei ele pra vender aqui no Brasil, porque eu sonhava em ter um Deluxe Tweed e tudo mais, né? Na verdade, eu tinha o Deluxe Tweed 53. Né? Eu tinha. E eu queria comprar um Bassman Tweed. E aí eu falei com o cara e o cara me deu, tipo, como desconto de revendedor, 10% no valor. Eu falei, cara, eu acho que não dá pra vender isso no Brasil, né? Aí comecei a pensar, por que não fazer no Brasil? Já que eu tinha acesso a chassi, válvula, soquete, né? E aí comecei a pensar em fazer isso aqui. E eu comprei meu primeiro kit. E eu montei aqui em São Paulo, através de um cara que montava um amplificador, que é Sossego, né? O Carlos Alberto Sossego, um cara super das antigas em São Paulo, um senhor, né? E ele montou pra mim esse Tweed Twin. Na verdade, era um Tweed Twin. E daí pro segundo, pro terceiro, pro quarto, foi indo, sabe? Foi indo. Eu fiquei impressionado com a qualidade. Os trafos Mercury, aquela coisa toda, né? E daí a gente falou, por que não fazer um pedal, então, né? Aí foi esse pedal que vocês viram aí, o Dead Vibe, né? Aí depois outro. a brincadeira com a Coca-Cola e com McDonald's e todas essas marcas, porque eu sou um cara que curto muito Andy Warhol, pop art, e aí foi uma referência e tudo mais, né? Sim. E obviamente, você, porra, você tem... Ah, eu deveria falar uma coisa também muito importante. Eu conheci um cara muito, muito foda nos Estados Unidos que criou o mundo dos pedais de boutique. Pra mim, eu acho que foi ele que criou, que foi o George Trips, né? É, que fez os pedais Green Reno, como é que chama aquela marca? Também esqueci a marca dele agora, né? Minha cabeça tá um lixo pra essas coisas. Green Reno é aquela subdivisão da Dunlop, né? Não, não, agora é, mas nos anos 90 era um outro cara que ele fazia vários pedais, réplica dos pedais famosos dos anos 60 e 70. O Green Reno é um deles, tinha outro que era um verdinho, muito legal também, que esqueci o nome. Way Hughes, exatamente. Way Hughes, eu conheci ele, eu ia vender o Way Hughes no Brasil pelo site que da MG Music, que a gente montou em 99, se não me engano. E aí, só que quando a gente começou, ia vender os pedais dele, ele saiu e foi para trabalhar na Line 6 e desenvolveu aqueles três pedais que são modulação, né? Um de delay, aqueles pedais grandes, que eu esqueci o nome, do DLM, DML, alguma coisa assim. São três pedais grandes de modulação, que um é verde, outro é verde, um é vermelho, outro é azul, uma coisa assim. E ele fez... E MM4. É, ele foi pra. Ele que desenvolveu aquilo, aí ele pagou com o Way Hughes. Então, o Way Hughes realmente foi a empresa que me chamou a atenção, que isso era muito, muito legal fazer, né? Então a gente fez isso, começou a fazer o The Drive, né? Aí, se eu não me engano, pô, a gente tinha um artista plástico comigo, tinha uns malucos que estavam em volta sempre, né? A gente, fim do dia, pô, como é que vai chamar aquele pedal? Sei lá. A gente tem que tirar um sarro da McDonald's. Vamos fazer, sei lá, um Big Mac, não sei o quê. Aí tinha acabado de lançar o lanche MG, Feliz lá, não sei o que, Feliz da Mac. Qual é o nome do lanche mesmo? Eu ia falar. Lanche feliz, que eu ia falar já, né? Já é o próprio nome do pedal. Aí foi, né? Teve o do Crunch, né? Da Crunch, né? Teve outros que seguiram a mesma linha. O Pixtail, que também foi, acho, pra mim, o melhor deles, que tem a sacada mais legal, que tem o lance do Pork Pig, que é gaguinho, então é delay, né? Uhum. Então, só abrir uma aspas aqui, o Pixtail é um lance, assim, bem, bem seu mesmo, né, Marcelo? Pelo que eu sei, a gente não tem anteriores projetos seu, alguma coisa similar. É, a gente, exatamente, Israel, a gente nunca quis, putz, meu, a meta era os amps, os pedais, enquanto não ficava pronto, que demorava pra fazer os amps, enquanto não ficava, precisava ganhar dinheiro, né? Então vamos fazer um pedal, não sei o quê. Então fazia, pô, fazia um fuzz clássico, da Dallas Arbiter, eu tinha um fuzz face, né, do Dallas Arbiter, aí eu falei, puta, mas esse nosso, que é o Fuzz Lamp, ficou, pô, incrível, mas ficou melhor. Aí começou a, sabe, eu falei, poxa, mas esse vibe, que tava na moda, tinha acabado de sair o... Drop Chips? Não, aquele pedal vibe da Full Tone, né? O mini Deja Vibe. Ah, tá. Aliás, eu fui na casa do cara comprar o vermelhinho lá, que ele tinha, o drive duplo dele com dois ganhos. Eu fui na casa dele, eu comprei o 13º. Tava marcado lá no meu futone vermelho. O meu era vermelho, inclusive. É um cara também que participou da minha vida, é o cara da Futone, o proprietário da Futone. Aí a gente começou, pô, eu vendi os pedais aqui, né? Os Ivex foi a que nos influenciou a fazer pedais pintados à mão, porque eu achava do caralho o visual dos pedais deles, né? Eu achei muito legal a coisa da qualidade do som com visual legal, né? Então, putz, aí começou a fazer um pedal, fazer outro. O Pixtail realmente ele se destacou. Ele começou com o Classic e depois botamos o controle do Delay Time, né? E como um rabo do porco. Mas basicamente a gente não queria, não fez nada assim de novo nos primeiros pedais. A gente replicou os pedais clássicos, né? Que é até mais fácil você passar pra frente e pra vender, né? Até comercialmente mais fácil você falar como réplica, né? My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from a... Marcelo, nessa época que você começou, eu me lembro bem disso, até porque eu sou engenheiro eletrônico, e nessa época eu estava me formando engenharia, e como guitarrista e por gostar de equipamento, por causa da profissão, eu me interessava muito pelos circuitos, né, para entender. Nessa época que você começou, existe uma febre, até do próprio Michael Fuller mesmo, de modificações do TS-9, do TS-808. Uhum. Você acabou não seguindo esse caminho em primeira vista, assim, né? Você não chegou a fazer um TS. Putz, cara, na boa. Melhoramento. Foi bom que você perguntou isso, porque a gente começou por trás. Ao contrário, a gente fez um dos últimos pedais foi o Cream, né? Que é esse uhum. pedal aqui, né? Que é o TS-808. E a gente não fez ele de cara. Eu achava, continuo achando, que o The Drive, as regulares mais tranquilas, ele lembra um drive mais maneiro, como o mais tranquilo, como o Tube Screamer, né? Mas eu tava mais preocupado no começo em querer fazer os... Comecei a ver que também tinha gente que fazia Tube Screamer pra caramba por aí. Começou um ano depois que a gente tava trabalhando, já tinha gente fazendo Tube Screamer, então a gente falou assim, meu, todo mundo tem Tube Screamer, todo mundo tá fazendo, vamos fazer coisas mais diferenciadas, né? E eu sempre sonhei com o delay analógico, né? Binson e Korek e outros bichos mais. Então a gente começou a fazer alguns fãs, né, diferentes. Que fãs também tá uma coisa que também sempre gostei muito. Porra, Israel, vou te falar sinceramente, sempre foi do meu gosto as coisas. Eu nunca, talvez, não sei. Nunca foi aquele esquema mais direcionado para o mercado. É isso que você quer dizer? Eu não queria... Sempre foi uma coisa assim, pô, eu gosto disso, eu vou fabricar isso pra botar na praça. Cara, eu não sou egoísta, né? Mas foi mais ou menos isso. Cara, eu vou fazer meus pedais de graça, entendeu? Ou vou ter uns pedais lá, e aí começaram a ficar muito bons. Como eu tinha os importados, eu comparava assim, puta, cara, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa aqui, vamos seguir, né? Então, porra, por que não fazer um pedal de drive que tivesse um som, lá, Stones, que eu amo, né? Então... Por que não fazer um pedal de drive que tem uma coisa mais pesada, que as pessoas pedem, né? Que é o The Drive, um pouco mais de ganho. E aí a gente começou a fazer coisa que até me atrapalhou um pouco depois. Vários pedais de fuzz, vários pedais de drive, entendeu? Uh-huh. Eu não fiquei num só ou dois. Comecei a fazer. E isso, quando você tem várias artes diferentes e com uma dificuldade, quando a gente vai tudo importado... Os knobs, os pots, né? Começa a ficar, e coisas específicas, começa a ficar difícil você controlar isso com 3-4 pessoas, entendeu? Mas a gente conseguiu levar isso muitos anos desse jeito, né? Super, assim, preocupado em trazer o melhor de cada componente lá de fora, até porque, como eu vendia peça de reposição para cara que fazia ampli e guitarra, então eu tinha acesso aos pots legais, né? Os alfas, os CTS, os jacks Sweetcraft, sempre achei que tinha que usar esses, né? Então, até para mim era fácil, porque eu conseguia preço bom e tudo mais, então eu trazia, aproveitou e foi no bar. E aí a gente começou a querer fazer coisas mais invocadas, e o Pixtail foi, você sabe, não dá, ninguém... Acho que conseguiria, não sei, fazer um Pixtail, idealizar ele de cara do jeito que ele tá hoje, entendeu? Foi uma escada. A gente começou a fazer primeiro com aqueles 3 knobs, né? Clássicos, né? Delay time, mix e feedback. Aí, por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Aí adicionava, entendeu? Uma coisa aqui, até o rabo do porco ser o último a ser feito, né? Poxa, isso foi... Aconteceu com os outros pedais também. Envelope filter, o Bukowski foi por causa de baixistas que me pediram, mas soou legal em guitarra, né? Esse foi um pedal complicado. Desenvolver, no caso? Foi complicado, é. Ele tem uma regulagem complicadíssima. Aliás, esse é um pedal que ninguém faz aqui, ninguém fez MG, a não ser eu regulando, porque se o ouvido de quem conhece o som, a sonoridade sou eu. Nenhum montador de pedal que eu tive conseguiu fazer do começo ao fim sem eu ter que brecar e refazer. A regulagem realmente é muito específica. O Pixtail também, mas menos que o Bukowski. Aí começou indo, né, cara? Aí foi o Wah-Wah e outros pedais também. O Wah-Wah deu muito trabalho, né? Aquela coisa, né? De fazer o Wah-Wah. O Stax Rox você fez bem nos mods do McCoy mesmo. Bem nos mods. Eu nunca neguei isso. Eu acho o McCoy maravilhoso. E a gente pegou... O que eu acho, como base, né? E como o Real McCoy lá, ele também fez, eu falei isso pra ele, inclusive. Ele também fez o pedal baseado num Vox e num Crybaby, Isso. Bom pra caramba, não tem isso o que dizer. É, nesse mercado não, é difícil. Não, assim como o Fultone Clyde também, ele leva também os mesmos ingredientes, fita pedal. Todo mundo tem essa base aí mesmo. Ah, referência, meu. É não tipo Milassi, né? O rock and roll nasceu Milassi, não tem? Aí foi desenvolvendo, né? A gente fez isso. Só que, porra, cara, eu sou aquariano. Eu acho que isso ajudou a não ficar quieto e querer mudando um pouco. Sempre mudando. Sempre adicionando as coisas. E acabou o Real McCoy... com dois indutores em vez de um só, né? É. Isso é uma coisa que eu achei muito, muito legal de fazer, né? O fuzz agregado mais pra frente, né? Mas os dois indutores foram de cara. E a chave, cinco posições primeiro, né? Uma coisa meio que já foi usada pelo Crybaby, um modelo que eles usam com posições, né? E aí depois o fuzz, ele desenvolveu. A gente já não tava nem... A gente tinha 3 fuzz, 4 fuzz. Pô, não precisava ter desenvolvido um quinto fuzz só pro Wawa. Fizemos isso, né? O fuzz do Wawa é dele só. Não tem pedal. E aí, sei lá, né, cara? A gente foi fazendo, gostando do negócio. E junto com isso, os amplificadores também. Que, putz... Aí começou a ficar insano. Todo mundo trabalhando muito. Marcelo. Muita pesquisa, cara, e a parte comercial tendo que dar um gás, porque tinha muita coisa pra comprar, pra montar os pedais, enfim, aqueles atrasos dos amplos, né, sempre atrasados pra montar amplo, infelizmente. Isso é até você poderia até abordar mais sobre isso, porque geralmente a pessoa que encara essa novidade de adquirir um amplificador de boutique, de rede, enfim, Ele depara, né, com esse prazo de entrega que nem sempre é imediato, um mês, 2 meses, pode levar até 4, 5 meses, né? Pois é. Falar um pouco sobre isso também, até para esclarecer o pessoal, porque a gente faz um orçamento e tal, às vezes, né, não dá para casar de ser no tempo certo. Ah, não tenha dúvida. Primeira coisa aqui no Brasil que a gente tem que foi. A única coisa que realmente eu me mantém como um problema, desde o primeiro dia que eu abri a MG, eu diria até que antes de fazer pedal, por exemplo, amplificador, primeira, até por importar as peças, a coisa mais complicada da MG, que sempre me dá dor de cabeça, eu espero que um dia isso se resolva, e parece que agora está se resolvendo, é a importação dos componentes, né, que a gente usa. E isso, principalmente depois que o Lula entrou, em 2002, ficou mais difícil ainda, foi quase impossível importar e não ter que deparar com um atraso muito grande em função da alfândega ficar muito em cima. Sim, é sempre isso, né? Sempre tem um prazo muito grande de importação. Muito grande, de todos os meios. Uhum. Por baixo, por cima do pano, sabe? Todo mundo fez, assim. Correio, enfim, importação por trade, enfim, muito complicado, muito chato, muito empecilho, muito caro, né? Sim, sim. Muito caro. E poxa, eu não sei porque existe um imposto de importação como produto que não é feito no Brasil, não é verdade? Sim. Eu não sei aonde que se faz válvula no Brasil. Se vocês souberem onde faz válvula no Brasil, me avisem porque eu vou comprar. Né? Então, porque eu não acho deveria ter um imposto de 60% em cima de uma coisa que você não tem como fazer diferente, não tem como comprar aqui. Né? Enfim, então isso foi uma coisa complicada. A quantidade de. A gente começou a ter um movimento alto e com um pessoal pequeno para fazer. Uma pessoa fazer amplificador, outra fazer pedal, outra para fazer arte, outra para fazer as compras, enfim. Então não. Quantidade de amplis, de pedidos, começavam a ficar esperando, porque você tinha uma série de coisas que entravam no meio do problema. Então, no caso, esse tempo de demora que leva para o cara comprar um pedal, ou para ele ter na mão um pedal ou um amplificador, ele começa... Pedal não. Pedal é mais instantâneo, né? Pedal é pronta entrega. Tirando, para quem conhece os nossos pedais, o Space City e o Stereo Vibe, pronto entrega. Certo. Então, amplificador especificamente. Com certeza. Por enquanto, se você quiser entrar nesse assunto agora, a gente pode entrar. Os amplos MG agora, eles são... Inclusive hoje botei, aproveitando a propaganda, né? Botei hoje, fiz uma promoção grande de pedais e amplos. Vocês devem ter visto, né? Aliás, eu vi. Eu já vi. Eu cheguei a postar essa promoção lá no blog. Aí na hora de publicar, rolou aqui a conversa aqui. A gente vai soltar aí na sequência. Legal. Na verdade, eu faço agora... Vocês sabem que tem dois amplis que não estão no site ainda, que são The Sound Remains the Same e o Come Together, né? Sim. Que eles estão sintetizando justamente para resolver esse problema do tempo, do lead time, né? Do tempo de espera dos amplificadores. Eu resolvi, o ano passado, fazer uma... Fiz uma pesquisa durante 7 anos fazendo amplificador, quais são os amplis que a gente mais vendeu, né? Assim, que deu mais um resultado positivo, né? Isso e os que mais as pessoas queriam que a gente fizesse e tudo mais. Então eu fiz dois amplificadores que eles são os amplis MG, com a sonoridade MG, com coisas que a gente acha que tem que ter nos amplis. E não são réplicas perfeitas de amplificadores A, B ou C. Mas sim um conjunto de cada um deles. A gente pegou um pouco de cada um deles. Por exemplo, você sabe que o Marshall, o JM45 e o Bassman são primos, né? Para não dizer irmãos. Sim. São, então, são pequenas diferenças. Então a gente começou a fazer... Já pegou um amp em cima desses dois e criou The Sound Remains the Same. Tudo a ver, obviamente, com Led Zeppelin, né? Claro. Uhum. Então é um ampli que fica em torno de um ampli Fender Bassman e um Marshall JM45 que tem uma chave que vai pro Super Lead que tem o Plexi, enfim. E você muda as válvulas e você pode botar o 6L6 que te dá uma sonoridade mais pro... ou 5881 que dá pro Fender, né? E... ou então L34 ou KT88, caso você queira uma coisa com mais headroom. Então a gente aproximou os nossos amplificadores aos vintage clássicos, tendo influências e temperos desses amplificadores. Mas de novo, não são réplicas daqueles, são extremamente influenciados por eles, mas são amplificadores baseados que você usou como bases. Até porque a gente, quando vai lendo assim sobre amplificadores valvulados, a gente acaba batendo de frente com a afirmação de que os amplificadores, eles todos vêm de um mesmo lugar e eles não diferem tanto assim de um pro outro. Tô certo ou errado? Tô falando por causa. Tá certíssimo. O Leo Fender comprava os esquemas dos amplificadores do Fender, vêm de uma companhia de Chicago dos anos 40, que eu até tenho um amplo desse aqui, militar, dos anos 40, que ele pegou os esquemas e montou os amplos Fender dele, que daí pra frente virou Marshall. E aí, várias pessoas trabalharam com esses caras, da Marshall e da Fender, e desenvolveram as próprias marcas dele. Vocês sabem melhor que eu quem são vários caras aí. E então os amplos vão caminhando para frente, as pessoas vão morrendo, nascendo outras, vão trabalhando, vão desenvolvendo coisas novas, os guitarristas vão precisando de novas modificações para atender o que as pessoas querem hoje em dia, né? Sim. Em relação a timbres e tudo mais, mas a filosofia é a mesma lá dos anos 40, o começo, né? A base. O Send Return é uma coisa que você não pensaria nos anos 50, nos anos 60, né? Uhum. Né? Não tem como. Mas é uma coisa que hoje é quase que indiscutível. Quase básica, assim. Dos guitarristas modernos, principalmente, né? Inclusive, esses amplos que a gente tá fazendo hoje tem Send Return. Uma coisa que eu briguei muitos anos em botar nos meus amplos, mas agora tem, né? Send Return. Sim. E um estágio. É uma coisa muito legal nesses amplos todos, que todos esses amplos que a gente fez, eu não sei se vocês conhecem por nome, mas enfim, o Her Majesty, Fillmore, o Double Deluxe, todos esses amplos foram puros. Eles têm um canal brilho e um canal normal, certo? Uhum. Não tem drive. A gente nunca botou canal de drive. A gente Sim, nunca fez para conseguir o drive é uma saturação de válvula. Quem Exatamente. Gosta disso é meu camarada, Jael. Sim. Pois é. Então, Israel, o que aconteceu? Eu fiquei o ano passado desenvolvendo com a moçada aqui um estágio, eu nem gosto de chamar de canal, um estágio de drive que fosse a continuação do clean dele. Então, aonde termina o clean, começa esse de drive. E ele vai respeitar a qualidade timbrística do amplificador que nós estamos fazendo, entendeu? Então, por exemplo, o bassman, o estágio dele é padrão, a gente usa, vai até um nível de saturação, dali pra frente você vai ter que tocar muito alto pra ter, pra saturar mesmo, né? Uhum. Então, o que você faz? Então a gente joga isso pra um outro estágio que é um estágio de saturação que segue exatamente o mesmo circuito do primeiro estágio, saturando as válvulas. Exatamente, mas com as mesmas válvulas. Respeitando o máximo, viu, Israel? O máximo. A qualidade. Do... Exatamente. Uhum. Isso não saiu aqui de dentro enquanto a gente não conseguisse isso. A mesma coisa com o Vox, que é o nosso Her Majesty. A mesma coisa com o Bassman, que é o nosso Fillmore, né? A mesma coisa com o Double Deluxe, né? Que a gente fez também. A gente só não fez os pequenos, né? Mas nos grandes todos, né? A gente fez isso. E um pedal que você tem a troca disso, né? Você tem a troca disso em real time, você troca esses estágios. Porra, eu acho, quando toco neles, eu acho que agora eu não consigo mais tocar nesse, porque não dá. Eu sou um cara que faço pedal de guitarra, mas não queria dar um tiro no pé, né? Mas eu sou obrigado a falar. Sou obrigado a falar. Você é um cara que gosta de ligar a guitarra direto no amp. Porra, cara, um cabo, né? Só. eu não vou mentir. Eu, sabe? Se bem que eu acho que o Cream é um grande pedal de drive, pra quem gosta dessa coisa de válvula quente. O D-Drive, pra quem gosta do timbre de mais moderno, que não sou eu, é legal pra caramba, né? E são primordiais. Por exemplo, eu vou pro estúdio agora ensaiar, quando eu levo meu amplo, eu levo os pedais, porque, né, aí fica mais fácil você chegar perto do que você gosta e tudo mais, né? Mas, poxa, o som do pedal, do amp quente, quando você regular isso, com ter um controle de clean pra drive e manter a característica, eu tive experiência com os amplos que eu consertei aqui da Fender, modernos e tudo mais, né? E a Pive e outras coisas que a gente fez, que eu percebia que quando você chama o canal do drive, parece que você chamou um outro amplificador, que você não tá respeitando o que você tocou no clean ali, né? Então isso me incomoda muito, eu não consigo entender que isso possa ser possível. É, a gente e um amplificador que custa R$5.000 aí por fora, né? A gente teve uma experiência há pouco tempo, eu e o Israel, com um amplificador que eu tinha comprado. Uhum. E a gente abriu o amplificador e quantidade imensa de componentes, né, Israel? Sim, são componentes que não tem uma tolerância muito baixa, tanto em potência e tamanho físico mesmo, né? Ele não aguenta a temperatura. Hoje em dia não vai aguentar tranco, né? É a construção automatizada da coisa que faz com que a própria característica, para você liga o canal de drive do segundo canal do amplificador e realmente você não tem mais nenhuma característica do canal limpo, vamos dizer assim. Pois inclusive é. A equalização muda drasticamente, é a mesma equalização, só que você troca de canal, fica uma coisa muito diferente. Mas são amplos necessários, são amplos necessários, eu acho. Se você olhar na história do guitarrista, né? Hoje em dia você tem essa possibilidade. Há 20 anos atrás não tinha. Apesar que há 20 anos ou 30 anos atrás a gente tinha os tremendões, que não eram os amplos legais, os felpas também. Mas há poucos anos, 15 anos atrás você não tinha. Hoje em dia você, o cara que vende um amplificador transistorizado, na hora que ele compra um ampli Fender desses que vendem, né, nas lojas, ele acha que ele comprou a melhor coisa do planeta, né? E eu acho que ele tem que passar por esse degrau aí para não fazer mais a cabeça dele e aí ele procurar um outro amplo valvulado puro, que ele vai entender o porquê que ele quer aquele amplificador. Eu acho que até enriquece a vida dele como guitarrista entender esse percurso, entendeu? O Thiago passou por esse percurso aí. Eu passei por um percurso. O próprio Marcelo, eu botava as fotos dos meus sets aqui, aí sempre tinha pedal dele, eu marcava ele no Facebook, ele olhava o meu amplificador e, ah, você tá faltando um amplificador agora, né? mas eu, a única coisa que eu acho que não precisava ser tão caro assim esse percurso, né? Não precisava ser tão caro, cara. Não precisava ser tão caro assim, é, né? Não, não dá pra... eu não vou dar nome aos bois, eu não quero citar, né? Não quero dar nome aos amplos, não seria... Seria antiético e deselegante da minha parte ficar criticando o jogador dos outros. Eu não quero fazer isso, né? Ainda mais uma marca tão boa como essas marcas estão aí que a gente está falando. Mas eu acho que é fora da realidade. E se você olhar os preços desses amplificadores lá fora, são, né, totalmente dentro da realidade do que eles merecem, né, de valor, né? Então, eu acho que o boutique, né? Vamos falar de boutique, ele chega para tomar esse espaço aí. Eu acho que ele chega para, com o preço que ele tem, ele consegue convencer o cara que ele tá fazendo o melhor negócio comprar esse amplificador do que comprar um ampli de 5, 6 mil reais em 25 pagamentos na loja, né? E não ter o que realmente... Né? Então, Marcelo, você tocou no assunto de que os amplificadores clássicos, os circuitos são definidos, não tem como você fugir muito disso, e o que se faz é tentar fazer algumas alterações ou sintonizar, né, o amplificador de acordo com a voz que você quer que ele soe, uma característica especial. E lá fora, os amplificadores de boutique acabam indo para essa tendência, né? Então, quando você tem marcas que se especializam em fazer amplificadores como os Marshalls, como os Plex, os JPM45, e eles tentam fazer isso de uma sintonia fina, ou seja, usando componente de qualidade, usando detalhes que vão fazer o amplificador soar o mais possível ou o mais fiel possível aos vintage, aos originais, que geralmente eles têm e usam como referência. E aqui no Brasil, você vê assim também? Sim, eu vejo. Eu acho que no Brasil o problema é que a gente não tem acesso a esses componentes, né? Esse é o problema. Eu acho que a gente no Brasil, como eu falo, eu sempre tenho um problema muito grande, é uma coisa que me pega 7, 8 anos, as coisas de não poder ter... Como eles lá fora fazem, eles apertam um botão e no dia seguinte tá a Federal Express entregando sei lá quantas válvulas eles quiserem na porta deles, entendeu? A gente aqui tem que, enfim, passar por esse problema. Então, é muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo você viver, fazer amplificador handmade no Brasil. Tem que ter muita força de vontade, muita paciência para fazer esse trabalho aqui. Eu acho que as pessoas acabam fazendo os amplificadores clássicos em função do mercado, especialmente no Brasil, e a internet ter ajudado muito a todo mundo entender o que é bom, né, em relação ao amplificador. Tradicionalmente, o que é bom que os amplis Marshall, porque nunca apareceu aqui, nós nunca tivemos aqui um ampli JTM45, ninguém usando, nunca. Eu estou aqui 30 e poucos anos tocando guitarra, nunca vi um Twin Reverb Blackface por aqui, eu nunca vi uma Stratus 54 por aí. Então, a gente aprendeu isso, que é bom, via internet de uns 10, 12, 15 anos no máximo por acaso. Entendeu? Então, a internet nos ajudou a focar nisso. Então, as pessoas que fazem ampli, pedal e guitarra vão em cima dos clássicos porque os próprios clientes pedem isso, né? Eu acho que o mercado tende a se manter assim por um bom tempo. E é muito difícil você também, né, Israel, você arriscar, né? E tentar modificar uma coisa que está ganhando há 50 anos, né? Tipo, chegar e falar assim, bom, eu vou pegar um Marshall e vou mudar, né? Eu tô querendo fazer, fiz isso e tô querendo continuar fazendo desse jeito, assim, trazer o melhor daquela época para cá, usando o que os guitarristas estão precisando hoje em dia como features, né, para os amplificadores, para mudar de facilidades para poder tocar, né, melhor. Sim. Mas eu acho que todo mundo tende a fazer a mesma coisa, viu? Tende a fazer a mesma coisa, tende a manter, a ficar com medo de mudar uma coisa que, poxa, aliás, acho que tá acontecendo assim tudo. Não sei se vocês concordam, em música, em cinema, em novela, sabe? E ninguém tá arriscando mais, cara. Tá muito chato tudo isso. Então, eu sempre quis... quebrei a cara com algumas coisas, mas eu não vou parar de fazer desse jeito. Eu vou sempre querer inovar no sentido do que eu acho que tem que ser em relação à sonoridade, porque tem não tem muito mais o que mudar no amplificador valvulado, mas existem ainda algumas coisas que a gente pode fazer para deixar uma sonoridade que... nova, né? Exatamente, eu acho que a gente percebe essas diferenças de um amplificador para o outro, né? Mesmo a gente tá falando dessa parada que os valvulados não tem tanta coisa assim para serem alterados de um amplificador para o outro. Se não fosse se isso fosse uma verdade plena, por exemplo, o Israel não teria lá... Quantos amplos que você tem, Israel? Israel tá ganhando todo mundo. Ah, uns 10, 8, 10. Eu só tinha visto 4, cara. Ah, você viu o ponto do iceberg. Viu a ponta do iceberg. Então, o que acontece? Sim, cada um que tem essa postura de correr atrás, de fazer o seu diferente, tem um grande valor, né? Porque você consegue. Eu acho que a gente começa a aprender também coisas, cavocar, né, Israel? O que é bom em cada parte do amplificador e começa a querer melhorar certas coisas naquela específica parte do ampli. Exatamente, né? Esse processo de sintonia do amplificador, né? Exatamente. Eu queria dar um toque para vocês, até não sei se o Israel conhece, vocês conhecem. Tem um livro que me ajudou muito, eu acho que todo mundo que está aí ouvindo podia pesquisar. E o livro é muito barato comprar lá fora, né? E esse livro me ajudou até a fazer um fine-tuning nas caixas, na madeira do baffle das minhas caixas, ou seja, o que segura o alto-falante, pra ter uma ideia, o nível de detalhe que esse cara se preocupou. Inclusive nos falantes MG, que é uma coisa também que a gente não falou até agora, mas coisa que eu também dediquei os últimos 2-3 anos da minha vida, o Marcelo, em cima deles. Então esse me ajudou bastante. Os Black Dogs, exatamente. Eu esqueci um pouco a MG de 2007 até 2010 e fiquei cuidando, eu, Marcelo, dos falantes, para criar o falante, meu time aqui desenvolveu os amplos que todo mundo aí, então, quem tem, sabe que foi bom nesses últimos 3 anos. Enfim, esse livro chama The Guitar Amp Handbook, é de um cara chamado David Hunter. Beleza, cara. Isso aí é uma coisa interessante mesmo. Ele tem a mesma coisa para pedal e para guitarra, se eu não me engano. E ele fala uma coisa aqui nesse livro, que ele tem um capítulo, ele chava os amplificadores, né, em vários pontos, desde da madeira até o chassi. Ele descreve cada modelo clássico, ele fala dos alto-falantes e ele diz assim: com os alto-falantes eu vou ter que resumir num capítulo, mas eu deveria falar dos alto-falantes num livro só pra ele, porque os alto-falantes têm uma importância na sonoridade do amplificador, sei lá, com a porcentagem, 70%, entendeu? Então, é um livro muito interessante, porque você vai entender detalhes que fazem uma diferença incrível, tipo espessura de madeira para determinados lugares do gabinete ou da caixa, né? De novo, posso dando um tiro no meu pé falando isso pra todo mundo ouvir e fazer, mas tudo bem. Rapaz, mas construir amplificador não é pra qualquer um, não, cara. Então, e das válvulas, o porquê da válvula XYZ, por que a válvula octal tem um som mais macio, qual a dificuldade de usar a válvula octal em vez da válvula, né, comum, que é a válvula as válvulas de metal, enfim. Bom, pra quem é apaixonado, como eu sou, pelo jeito o Israel, com os 10 amplificadores dele também vai gostar de ler esse livro e não é caro, não. Acho que R$70 você consegue, R$80 você consegue importar esse livro pra cá. Então, coisas assim que me ajudaram a sintonizar os amplificadores, os pedais e entender o que precisava ser feito em cada área deles pra fazer ficar melhor, né? Com certeza. Os falantes, como eu acabei de falar, no livro próprio cita, é uma parte extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. Não dá pra gente, não dá pra tocar com falante chinês. Desculpa, não dá. Tem que tocar com falante bom. Falante bom pra guitarra é Celestion, esses, né, legais aí que tem aí. Tô dando outro tiro no pé, Marcelo. Mas não. Qual é o falante bom, cara? Falante bom é o Greenback. São os Greenbacks, é o V30 que a gente faz, né? A gente faz, né? Os Weber foram os pais dos falantes MG. Eu não sei se vocês sabem, mas durante muitos anos eu vendi falantes Weber aqui no Brasil, porque eles fazem um papel de falante de boutique, né, lá. Então, Ted Weber foi um cara que eu falei a oportunidade de falar várias vezes. Ele infelizmente faleceu uns 2-3 anos atrás. Mas é, ele me ajudou muito em como desenvolver. Porra, eu comprava a fronte do cara e o cara me ajudou a desenvolver a minha marca. Você vê como o cara era desencanado dessa coisa do business, né? Tão doentia, né? Uhum. E me ajudou muito e eu aprendi muito qual a importância do alto-falante no processo todo da sonoridade, né? Isso acaba tirando uma dúvida que muita gente tem, que a gente escuta falando muito, que é... em muitos fóruns, você acaba aparecendo só como o cara dos negócios da MG Music, né? E pela nossa conversa, percebe-se que você participa não só do processo de montagem em si, como você estava falando do... Papel na MG, é isso? Meu papel na MG, é isso que eu tô perguntando, né? Meu papel na MG eu já cruzei, já marquei o gol, já filmei o jogo, já vendi o bilhete. Né? Já fez de tudo, no caso. Fiz de tudo. Eu só não tenho e não quero ter e não tenho interesse em ter ligação com a parte eletrônica da coisa, porque não tá em mim isso. Eu sou o cara que, sou músico, 33 anos tocando guitarra, sei lá, tenho uma relação com as coisas de arte, que eu gosto muito também, e isso ajudou na parte do visual, dos pedais e como a gente entrega os pedais e tudo mais, né? Eu sou o cara que pesquisei os timbres todos, né? E sou o cara que compro material fora, que fui achar os componentes certos, que é isso, né? Quando você vai procurar o germânio, vai procurar CIs analógicos, né? É muito difícil você achar, né? Válvulas de New Old Stock. Uhum. Sim, então esse foi o meu papel de trazer essas coisas pra cá e saber que elas são boas, né? Isso também é difícil, né? A gente tem que saber quem é que faz, quem é o Bambambam que faz trapo, quem pesquisar até um transformador, né? Você sabe que o transformador de saída, se não for bom, adeus o amp, né? É a alma do amplificador, né? É, o amp, eu já acho que são duas almas, o falante e o trapo, entendeu? Caso você faça um combo, por exemplo, você precisa de um falante, então tem que ter um falante bom. Então, poxa, qual é o fio que você tem que usar no transformador, qual é a chapa que você tem que usar, enfim. Quantas voltas você tem que dar no transformador de saída para ser uma sonoridade legal, né? Isso eu aprendi também muito com o lance que acho que a gente vai discutir mais para frente, que são os amplificadores de áudio, né? De hi-fi, né? Para tocar disco, essas coisas. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a ter uma sintonia legal com o amp de guitarra, porque... E quase me levou embora da guitarra, né? Porque, cara, vicia essa parada. vicia. Você não consegue voltar mais pro CD, enfim. Eu tenho esse papel de fazer a sonoridade dos pedais, tem que eu passar por mim, dos falantes, dos amplificadores. Eles não voltam, né? E a gente aprendeu muita coisa com o decorrer do processo todo da MG para entregar um produto mais resistente. Foi uma coisa que deu do trabalho pra caramba. A gente não teve que mandar pedal pra vários lugares do mundo, né? Desde o Japão até a Islândia, com representantes lá e tudo mais. E algumas coisas a gente teve que deparar com os problemas que a gente tinha de montagem, né? Por exemplo, você acha... O que acontecia? Tipo... Uma coisa famosa. Uma coisa famosa que todo mundo falava que era a tal da cola quente, né? Sim. Hoje a gente, foi alguns anos pra cá, de uns 4 anos pra cá, sei lá, a gente... Sei lá, 4, 5 anos pra cá, a gente não usa mais cola quente, a gente fixa as placas diferentes, então elas vão... Diminuiu pra quase zero os retornos de pedal com problema de envio, né? Algumas coisas que a gente fazia errado, tipo chave, toggle na lateral do pedal. Porra, não funcionou. Aquela chavinha de mudar do lado do pedal... Errado. Tem que ser em cima do pedal, porque aí você fica mais resistente. A caixa que envolve o pedal, tudo, ela não vai chocar com a chave. E aí um envio de correio, que o pessoal é super, super cuidadoso aqui. Ah, eu acho que isso é uma tendência mundial, né, cara? Pois é, isso é no mundo inteiro, não tem como. E aí a gente teve alguns problemas e a gente resolveu isso, né? O que aconteceu também, que ficou muito chato, né, e muito difícil explicar em todos os fóruns, é que a gente tirava foto dos pedais, principalmente um, que é o pedal de Wawa, o Echo Fox, meu Echo Fox, meu Deus do céu, o nosso Stax Stax Rocks, que a gente tirava fotos para fazer avaliações dele e até para mandar pro cara ver como era a parte dos indutores e tudo mais, e eram pedais protótipos, entendeu? Por quê? Porque a gente não tinha ainda desenvolvido a coisa de uma maneira mais escalonada. Então, essas fotos apareciam em fóruns, como era um pedal MV, e não é a verdade. Isso era só um teste, na verdade, e eles estavam sendo julgados como pedais finais, né? Poxa, no começo, lá, em 2005, 2006, concordo. Vários pedais com cola quente. Sim, sem dúvida. A gente não sabia como fazer diferente isso. Mas isso foi mudado. E agora, graças a Deus, eu não tenho retorno nenhum. Retorno de pedal que eu tenho é de cliente que liga no 220. Isso tem um monte. Isso, infelizmente, a gente tem voltado. Mas foram problemas que a gente acabou aprendendo da maneira difícil a resolver. Fez parte do processo de amadurecimento da MG. Marcelo, você comentou sobre esses problemas que já teve com o pedal, o processo de evolução da qualidade dele. Você acredita que essas críticas que os pedais do início, né, da MG sofreram a respeito de construção, tanto em fóruns aqui no Brasil quanto no exterior, como no GearPage, que eu já cheguei a ler uma vez sobre questionamentos sobre qualidade, até sobre originalidade de projeto. Você acha que isso prejudicou a marca, a MG? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, deu a volta por cima em algumas situações. Primeiro, vou começar pela última, originalidade. Eu nunca disse que o nosso Fuzzy Land era um fuzz inovador. Não, é um Dollars Arbiter com um capacitor a óleo e, sei lá, alguma outra mudancinha que a gente fez. Né? Mas como a gente desenvolveu a marca, alguns pedais eles começaram de um jeito e terminaram de outro, sim, eles terminaram de uma maneira original. Pigtail total. O mono também. A gente usou como referência alguns pedais, vários pedais clássicos. Agora, a gente sim cometeu erros no começo, eu já falei sobre a cola quente e tudo mais. Então, no começo, primeiro ano, dois anos, a gente começou a ter que rever isso e a melhorar, a desenvolver uma melhor maneira de posicionar a placa e não ter nenhum retorno dos pedais. Vou te falar uma coisa, eu vendi muito pedal para cara que, principalmente lá fora, né? E cara que no começo questionava isso, eu entrava nos fóruns e me defendia de certa maneira, porque como a gente estava muito no começo e não tinha praticamente nenhuma visibilidade, então eu queria fazer, né, explicar, enfim, dar uma posição minha em relação ao que estava acontecendo. E algumas dessas pessoas acabaram acompanhando comigo, né? E a MG lá fora, eu diria os primeiros 5 anos da MG, 5, 6 anos da MG, ela em pedais, ela é praticamente 90% que eu vendia foi para fora. Uhum. Muito pouco no Brasil. O pouco que eu vendi no Brasil foi no fórum do Epeta, que eu não lembro mais o nome daquele fórum. Que ele me ajudou muito e a gente vendia por ali, alguns amigos que dali ficaram até e compraram muitos pedais, mas os amplos mais no Brasil, os pedais mais lá fora. De 2009, 2010 para cá, mudou isso. Mudou a mesma impulsão, porque o poder aquisitivo lá fora diminuiu bastante. Eu tenho fornecedores meus, revendedores meus lá fora que me dizem que caiu 40% da venda deles em pedal de guitarra, né? E super devagar, né? O que ajudou muito também foi os pedais terem, graças a Deus, caído em mãos de pessoas, né, chaves lá fora, né? Músicos famosos que entre eles mesmo faziam uma divulgação. É verdade, o Neil Gallagher, nós mandamos para ele três ou quatro pedais, inclusive um carro, um Aston Martin Crunch. Sim. Feito, meu, maravilhoso. Uma pena que eu não tenho uma foto disso, mas mandei para ele, mandei uma carta maravilhosa, ele nunca respondeu. Em compensação, eu sei que foi por causa dele que ele mostrou os pedais para enfim, para produtores que chegaram a mim depois, né? E que esses produtores mostraram para outros músicos, que depois foi pro Placebo, lá pro Brian Molko, que eu levei pessoalmente para esse cara. Uhum. Falei pro guitarrista do Smashing Pumpkins. Foi o Corgan? É o Corgan que tem os pedais ou é o, ou era o James Corgan? Billy Corgan tem mono, né? Levei um Space City também pro baixista que toca com o Placebo e que toca com ele também. É o meu produtor, é o produtor da Madonna, enfim. Tem um monte de caras que acabaram pegando lá os pedais e eu comecei a receber e-mails de Bélgica, Islândia, Alemanha, França, Inglaterra, de brasileiros que iam para a Europa e quase compravam nossos pedais. Quando eu vi a bandeira brasileira, eles paravam. Mas... Não tão recentemente, né? Numa garimpada aí, a gente achou, né, que o Pat Smears lá do Foo Fighters tava usando dois pedais seus, inclusive na gravação do Wasting Light, o último álbum deles, né? Ah, também assim, isso, né? Você tem ideia de como isso chegou lá? Ou eles encomendaram com você? Não. Senão você saberia... você saberia por mim em primeiro lugar. verdade. Botaria na primeira página. Mas enfim, o que eu acho é que justamente tudo começou com o Leo Gallagher, viu? Porque ele que mostrou para os caras certos, né? Lá fora. E isso, você sabe que nesses festivais aí. Sim, um olha o equipamento do outro. É, com certeza. E como os pedais são engraçados, né? Chamam atenção, tudo mais, visual. Isso é mais fácil aparecer, né? Eu acho, né? E tem estúdios na Europa que tem todos os nossos pedais, por exemplo. Então, o cara chegar lá e usar para gravar. Tem estúdios que tem todos os nossos pedais. Tem guitarristas lá. Cara, pra você ter uma ideia, eu tenho como referência, como bandas que eu amo, Beatles, Stones e outros músicos. Em terceiro lugar, assim, que eu considero um cara que eu acho um grande músico, que eu referencio, o Brian Eno. Ele tem meus pedais, então para esse cara, que é um dos maiores produtores do mundo, que praticamente mudou a vida do YouTube, né? Ter os pedais, esse cara tem acesso a muita gente, então isso acabou sei lá, ele deve ter comprado no revendedor de Nova York lá, né? Pedal Geek. Sim. Deve ter comprado lá ou de alguém lá, não sei. Eu sei que ele tem o Sexy e o Lexotone, né? E ele são os mesmos que a galera do Foo Fighters estavam na mão nas fotos de estúdio lá, de gravação. Não. Tem o Pat Smear, eu tô falando. O Pat Smear tem. Esses caras aí da Europa, eles tendem a ir mais pros delays e pras modulações, né? Ah, tá. Pros mono, stereo vibe, essas coisas, né? Muitos estúdios, então, isso, os estúdios, cara, porra, vocês sabem, né, meu irmão? Estúdio é onde o músico vai, né, cara? Ele vai lá tocar e o cara mal, experimenta isso daí, esse pedal que chegou do Brasil. Aí acho que foi assim que chegou na mão dele, né? De repente, né? É estranho demais. Eu tinha quase certeza que os pedais que foram pros caras do Foo Fighters, eles foram naquele processo de você entregar, como foi lá pro Petrucci. Não. Não foram, né? Eles compraram mesmo, ou durante as gravações. Eu nunca dei pedal pra ninguém, cara. Mas me explica então. Só dei com o Dextol. Só o quê? Só dei com um grande irmão meu, que é um irmão de 30 anos, que é o André Kissol. E o... Tem as fotos no seu Orkut, que ainda tá lá, tá vivo, né? Que é... Orkut. Tem umas fotos lá de você entregando dois pedais, se não me engano, lá pro Petrucci. Qual foi da situação? Então, o Petrucci, aliás, é bom você ter falado isso, porque eu tô pensando em fazer uma coisa, isso tem a ver com o Pedalmanics aí. Eu tô pensando, em agosto, agora eles me mandaram um e-mail, o pessoal lá da banda lá, né? O Dream Theater. Vão tocar aqui, né, em agosto, né? E me convidaram pra ir no show levar pedal. Isso que eles compraram Stereo Vibe, né? Sim. E em outubro vai ter o G3 com o Petrucci, o Steve Morse e o E o careca lá, guitarrista. Vai não, vai não. O Satriani. E também me convidaram pra esse show. E eu tava pensando, eu já fico aqui numa ideia pro Pedalmaniacs pra gente fazer uma promoção de ir comigo no show. Ir no backstage. Pô, cara, que massa. Muito interessante. Não, bacana. Inclusive, a gente podia fazer um. Só que não vai ser o Maurício, né? Não vai ser? Ué, não. Não vai ser eu. A gente vai fazer um. Pegar um leitor e fazer com que ele tenha essa oportunidade. Bem bacana. Aí depois aí eu e o Maurício, em off, a gente combina isso aí, né, Maurício? Ah, não, certeza, tranquilo. Tá acompanhando aí, já sabe que a gente tem uma novidade bacana aí mais pra frente pra ser divulgada. É, isso eu acho legal combinar com alguém que gosta da banda, né? E vai no show. Vou, de repente, até se estende isso pro G3 depois, não sei, vamos ver, né? Bacana. Eu acho que pode ser uma boa ideia pros seus clientes, ouvintes, sei lá. Legal, gostamos muito da ideia. Tiver na área. Pô, já falo que o Dream Theater não é muito bem a banda que eu gosto, mas enfim, vamos lá, né? Eu fui no show eu fui no show naquela época lá e, poxa, os caras são excelentes músicos, né? São batera, né? Super, não tem o que falar, né? O que me impressionou mais da banda foi o tecladista, eu achei sensacional, cara. Mas você percebe que os caras são, pô, professores, né? Sim, na verdade a grande característica que todo mundo para olhar pro Dream Theater é exatamente os caras tocarem excessivamente bem. Música pra música, né? Eu acho que os últimos álbuns estão bem voltados pra músicos mesmo. Eu gostava mais dos velhos. Então, eu também gosto muito de King Crimson e os últimos King Crimson aí, os últimos anos, também acho que foi. Acabou virando. O Robert Fripp virou um músico de músicos, né? Não da como era nos anos 70 lá atrás. Né? É uma referência que eu acho que tem a ver com o Dream Theater também. Mas, enfim, tá aí a... Pô, interessante, cara, saber isso. Eu realmente achava que aquilo lá era tipo um trabalho de divulgação da MG. Tipo, você tinha acesso ao cara. Não, mas os caras vieram aqui, pediram pra você levar o pedal que eles compraram, né? E agora compraram novamente. Teve outros também, cara. Teve outros. Todos eles, né? Todos eles eu vendia, inclusive, até demorava. Demorou pra fazer o Space City, que tava no começo, aí acabou demorando tanto que eles vieram pro Brasil e fui entregar pessoalmente pra eles, né? Uhum. Lá pro Placebo, né? Mas teve um caso muito interessante, muito legal, que eu não tinha ideia, meu. Nunca imaginava que pudesse vender pedal lá pros caras de azul lá, os caras se pintam, cara. Eles vieram na minha casa, meu. E tocaram a campainha e foram lá com a banda deles. O Bomber Group. Eu fui no show, fiquei impressionado, cara. Assim, é uma cidade aquilo lá dentro. Me levaram pro backstage, me mostraram o palco, uma coisa assim sensacional, sensacional. Os melhores shows que eu fui na minha vida, cara. Inacreditável. Muito legais, todos eles. Inteligentíssima a parada toda. E super preocupados com detalhe também, tudo, inclusive, né? Os pedais, tudo. Passaram um dia comigo lá em casa. Muito, muito, muito legal aquilo. Eu acho que até tem uma foto ali, né, no Orkut. Eu acho que eu devo ter botado foto disso daí, se não me engano. Só voltando nos pedais lá do Foo Fighters, o Sex Drive, na verdade, aquele Sex Drive é do Butt Vig, que tava produzindo o disco lá, era do estúdio dele, né? É, cara, porque eu já vi outras fotos, que eu peguei uma foto esses dias na internet, já não se passava mais a época do Extin Light, era um outro grupo, que eu vou até caçar essa foto. Então, aquele pedal, ele é de estúdio dele ali. E é louco, porque... O Lexo é do Smear mesmo. Se você vê o filme... Eu não te passei isso no e-mail, não? Não, não. Se vocês veem o filme, né, deles, do Foo Fighters, na hora que tá o baixista do Nirvana gravando, sim, tá no pé dele, o Sex Drive. Aparece no Zé. Tá. Então, os baixistas que estão ouvindo aí, ele serve pra bar. Vamos ligar no baixo também. Mas então, tá lá. O baixista da minha banda pega todos os pedais que eu tenho pra testar, cara. Ele pegou o meu Sex Drive também pra testar já. É um pedal que gozado, né, meu? Quando eu falei, esse pedal vai vender pra caramba. ninguém se preocupou, tirando o guitarrista do, do Marcelo D2 lá, tirando ele, por ninguém. E é um eu acho o drive mais legal que a gente faz, eu acho, sem dúvida nenhuma. Pra quem gosta de classic rock, gosta de um som quente de drive, eu acho isso, meu, fantástico. E ele vai bem com outros pedais também de drive, né? É muito legal. O Cream é mais classicão, mas esse o Sexy Drive tem uma personalidade, um timbre muito macio, muito legal mesmo. Mas sou suspeito, né? É. Uma coisa legal de falar também, Marcelo, é sobre, por exemplo, lá nas bandas dos anos 60, dos anos 70, a galerinha não tinha fonte de alimentação para alimentar os pedais e tal. Uhum. Então a gente tinha muita variação. Tinha, nem bateria de alcalina também, né? Era carbono, né? Exatamente. Na minha opinião, o que acontece com isso ele dá um, e o nosso engenheiro eletrônico pode me ajudar aí, ele dá um RIS, né, extra, né, a bateria de Duracell e a fonte, né, o adaptador, né, ele dá um ganho extra, que eu acho que dá um ruído a mais, ele dá um grave excessivo, um agudo excessivo, enfim, um ganho excessivo, que você perde um pouco da alma do pedal. Eu acho isso em todos os drives e fuzz que eu ligo isso daí, né? Eu acho que as baterias de carbono, elas amaciam realmente, né? E acho que de cara também não é legal. Depois de um certo tempinho de uso, elas ficam mais legais. Elas estabilizam numa corrente legal. Não é isso aí, não, Israel? Não, exatamente. Tem a ver com a relação de carga interna dela, né? Quando o pedal solicita energia da bateria, cada tipo de bateria reage de uma maneira diferente, né? E a maneira com que a bateria de carbono reage acaba dando uma resposta sonora mais agradável. Principalmente depois que ela já perdeu um pouquinho da carga máxima, né? Ó, e outra coisa que eu tentei também, que ficou legalzinho, foi no mono, viu? Botar uma bateria de mono. Soa legal. Tá legal. Você precisa ter um pouco de paciência, a gente fica trocando. Só uso bateria, na verdade, no Tone Tender. No Tone Tender. Né? E no Wah-Wah também é legal, né? Uhum. O Wah-Wah, sem dúvida nenhuma, é legal. Mas manda, Israel, manda aí, pode enfia a faca aí, meu. Eu gosto dessas perguntas. Não, põe a pauta. Tem que pegar a pauta. Não, mas é legal essas perguntas, porque esclarece um monte de coisa que fica entre eu e os meus amigos, clientes, aí nos e-mails, né? E eu nunca volto a falar sobre coisas que são dúvidas aí, porque a gente tá ligado, estávamos mais no começo, porque existiam muito mais defeitos, graças a Deus a gente tá resolvendo todos, então a gente tá ligado nos defeitos, a gente não quer, como um americano lá, uma vez eu mandei um pedal pro esse luthier amigo que eu falei, e era um dos maiores prazeres da minha vida que ele tivesse esses pedais. E ele falou: falta você resolver isso e aquilo para virar um world class. E eu fiquei com esse termo na cabeça, né? World class, né? Então, eu sempre acabo querendo que isso fique cada vez mais presente na nossa vida aqui. Se eu tenho uma ideia, os caras se preocuparam lá fora, no parafuso que você fecha o pedal, ele ser com um parafuso quadrado na ponta. Por quê? Porque se ele tiver que tocar em alguma situação, em algum cabo, ele não vai perfurar o cabo. Pô, quem vai pensar nisso? Né? Uhum. Entendeu? Então foi um toque que nos deram e a gente só usa parafuso assim, de uns 3 anos pra cá, de repente. Então, sabe? Pô, é uma coisa óbvia se você pensar, mas não é uma coisa que você pensa de primeira, você pensa em outros fatores do pedal para resolver. Mas são coisas que são, são toques maravilhosos, que acabaram nos dando durante todo o percurso aí. Né? Em termos de componentes, Marcelo, eu não conheço a fundo os seus pedais internamente, mas você tem cuidado na escolha de componentes, resistor de carbono, resistor de filme metálico, você vê a diferença sonora nisso, você trabalha com isso, diferentes tipos de capacitores. Ah, sem dúvida nenhuma. Capacitor, principalmente capacitor, eu tive muita sorte de dar de cara por um ampli que caiu do meu braço e caiu no chão e quebrou os capacitores a óleo dele, esse militar que eu falei dos anos 50 que eu tenho, e eu fui abrir o amp logo nos primeiros 6 meses do DMG, e vinha que tinha um capacitores que a gente nunca tinha visto, o amp da Guerra da Coreia, aliás ele tá aí no, é o, nos vídeos da gente, ele é todo de ferro na frente. E ele tem uns capacitores a óleo dentro, e a gente foi, pô, que é isso? Não sei o quê. Aí eu fui atrás e... Uma das histórias engraçadas da MG, né? Como apareceu esse capacitor a óleo. Então, a gente foi atrás e descobriu que tinha gente que fazia capacitor a óleo no Brasil para a função só do acendedor do carro, do cigarro do carro, entendeu? Só para isso. E aí, cara, eu peguei o capacitor a óleo e comecei a trocar os pedais todos, e naquele fim de semana, isso foi na sexta-feira à noite, sábado de manhã, eu tava na Santa Ifigênia, que é o lugar que vende em São Paulo componentes, todo mundo deve saber, né? E a gente comprou, achou, garimpou, achou lá, não sei o quê, e ficou o sábado inteiro trocando nos amplis que eu tinha aqui e nos pedais, né? Obviamente, algumas posições do circuito não tinha a mínima função, mas em outros tinham bastante, e no hi-fi também. E aí caiu meu queixo, e a partir daí comecei a virar um amante dos capacitores a óleo, né? E foi uma das coisas que mudou a sonoridade da MG muito, principalmente nos overdrives e nos fuzz. O Pigtail, o Mono e outros pedais desse, de modulação, a gente foi por água abaixo, isso tudo. Por incrível que pareça, no começo desse ano eu revi toda essa história e eu cheguei à conclusão que alguns pedais a gente conseguiu achar outros capacitores específicos, viu, Israel? Não aqueles quadradinhos azulzinhos, sabe? Que são do mal. Uhum. que a gente deixou de usar capacitores mais específicos para determinados pontos do circuito. 7 anos depois. Então, eu digo que hoje os MGs, os pedais MG, nesses últimos meses, eu sinto que deram uma qualidade muito melhor. Porque a gente fez um fine tuning que fazia algum tempo que a gente não fazia. Resistor de carbono, sim, para amplificador, né? A gente usa de precisão para muitos lugares do circuito também. Os pedais, os resistores. Jack Sweetcraft, pote alfa. CIs analógicos. Em algumas situações vintage, né? Quem teve a sorte de botar a mão num Pigtail com CI... Mitsubishi, vintage, sabe o que eu tô falando. E quem não teve, infelizmente não vai ter mais, porque acabou. Na verdade tem um pouquinho aqui, mas é pro meu filho, eu acho que eu vou guardar. Enfim. Papai. Eu não sei qual dos filhos que falou aí, mas... Foi o Maurício. Eu sabia. Já que você falou em falta de estoque, você tem atualmente algum componente que você tenha medo de que termine o estoque por ser algo que não vinha ter continuidade? Porra, cara, fiquei sabendo que o J201 parou de fabricar, né? O transistor? J201 parou de fabricar, 2N5088 parou de fabricar. Fiquei sabendo recentemente. Eu comprei tudo que tinha aí pra ficar mais uns anos usando, mas os CIs não. Os CIs tudo bem. Tem a Cool Audio fazendo, né? Os Bucket Brigades que a gente usa nos delays, né? Nos delays. Nos delays. Válvula New Stock, gente, esquece. Quem vai comprar Válvula New Stock tá comprando aí, eu duvido. Duvido, não caia nesse conto. A não ser que seja da vovó que o marido morreu e ela tá guardado lá, como eu tive sorte, putz, falar. Tive sorte, não, né? Putz, infelizmente. Isso acontece muito. Infelizmente, eu conheci uma senhora que perdeu o marido, e que ela infelizmente perdeu o marido dela, e ela me deu alguns pares de Philips 6L6, então, aqui. Mas isso nos Estados Unidos, eBay, essas coisas, cara, é válvula velha vendida como nova. Não caiu no conto. Tem muito chinês se você, Israel, sabe disso. Muitos chineses falsificando bucket brigades lá fora. Tem muitos chineses falsificando válvula KT66 Generex também. É, cuidado. Sim, tem capacitor falso já, né? Tem capacitor Lustre Caps falso. Principalmente Hong Kong. Desculpe, nada contra Hong Kong, que até conheço, mas nada contra, mas eu tive alguns problemas com isso. Eu não compraria valor de estoque, assim, a não ser que seja uma pessoa. Seja, né? Voltando à tua pergunta, toda a história da MG se baseou nessa coisa de procurar e achar estoques, peças antigas, novas de estoques antigos, né? Desde válvula até capacitor, até resistor, Allen Bradley, né? Uhum. Enfim, muita coisa, muito tabu, viu? Muita coisa que gringo... Existe um hype em cima disso, né? Existe um hype em cima. Por exemplo, as válvulas de mil de estoque acabaram. Então, é difícil fazer um par de válvula 6V6 mil de estoque, que você compra duas Philips, né? Ou duas, Tung Sol Smoked Glass. Aliás, quem tiver essa válvula, guarde, porque essa válvula é maravilhosa. Difícil. Então, os caras vieram com essa história que, porra, jogada do século. Você pegar uma válvula 6V6 da Philips e uma válvula 6V6 da RCA, você pega o melhor dos dois mundos, né? Se tiver casada, você pega o melhor dos... Mentira, o cara tinha só essas duas válvulas e casou a válvula e quer vender com esse papo. Então, isso virou um hype também lá fora, né? Não acho que seja verdade. Então, porra, eu acho que eu vivo esse ano. Eu voltei a fazer mais intensamente isso. Os falantes MG demoraram 3 anos da minha vida para eu conseguir alcançar a sonoridade deles, porque eu me preocupei com o fio da bobina do falante, né? Achatado. Você sabe o que eu tô falando, né? Eu não sei, eu não tenho ideia do que você tá falando. Israel, com certeza, não. O fio da bobina tem que ser achatado, porque quanto menos espaço entre um fio e outro, menos gap tem, melhor o som do melhor o timbre, melhor o som do falante, o som da bobina, enfim. Mais gauss, né? Mais emissão de gauss, né? Você otimiza com a magnética. Você não tem ar entre uma. Entre caro fio, pra agora. Caramba, caro pra caramba. Os fios japoneses que tem desse jeito. Enfim, os nossos falantes têm tudo isso, né? Como todo mundo sabe, os cones são Kurt Miller, não podia ser melhor, né? Uhum. É um cone alemão vendido na Inglaterra, por um bando de fresco, por sinal, lá na Inglaterra. Mas enfim, as carcaças de alumínio, né? Muito trabalho. Muito difícil fazer alto-falante, muito difícil, muito mais difícil que fazer pedal e amp, na boa. E o resultado final, assim? O resultado final, eu sou suspeito pra falar, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um teste AB aqui com Lobão, né? Sim. Lobão, famoso Lobão. E como eu fiz o teste AB também com os Wawas, os Tex Rocks, né? Com os Real McCoys e blind test, né? Ninguém vê o que estava acontecendo e nossos falantes ganharam. E tem alguns testes na internet aí, que eu vi também, falando muito bem nossos falantes contra os V30 Celestions e os Greenback, que eu acredito que não são ingleses, eu acredito que são chineses. Sim. Eu acho que são chineses. Eu acho que a Celestion só faz, pelo que eu sei, só faz falante de Alnico na Inglaterra. Então, os nossos falantes, eu vendo pela metade do preço que vende aqui um falante desse Greenback. E quem tem os falantes da gente sempre me dão feedbacks inacreditáveis. Eu fico muito feliz. Mas como eu não estou no site atual, vai estar no novo. Como não tem ainda um trabalho de marketing em cima, né? Mas mesmo assim, você tá vendendo legal os falantes? Como é que legal tá sendo? Não, cara, não, é legal não. Eu não vendo legal não. Eu faço muito gabinete, né? amplis, né? Então, descobriram aí que o meu falante vai muito bem com esse Tiny Terror, esse amplo que compra um barato aí fora, sim, né? Sim, sim. Então, descobriram que vai muito bem. Então, virou um hypezinho vender, comprar um falante e botar nesse amplo. Agora, eu uso ele nos meus amplos, né? É um falante que a gente que lançou, assim, e ficou em teste muito, muito tempo. E eu fiquei impressionadíssimo. Não sei se vocês conhecem. Tem o Celestion 55 Hz, né? Que é um falante que o Hendrix usou. E esse amplo da Marshall, bilionário, que custa 30 pau aqui em São Paulo. Ele tem quatro falantes desse, que ele tem um som mais macio, mais tende a ser mais grave, enfim. E é muito caro. Esse falante custa $350 lá fora. Uhum. A Celestion diz que fica 300 horas amaciando ele antes de vender. Sim, sim. É porque o alto-falante, quando ele tá novo, ele não tem o som real que você espera que ele tenha, né? Ele precisa ser amaciado, né? Precisa ser usado. Eles usam lá um Variac para fazer isso. A gente faz um sistema meio tupiniquim, de pegar um metaleiro que eu conheço. o cara afina a guitarra em ré e fica de quatro trancados 5 horas aqui para testar, para deixar o falante para a gente testar. Depois que ele sai meio louco lá de dentro, de teto falante, aí ele volta no dia seguinte, mais 5 horas testando a caixa com 4 falantes, a guitarra em ré no talo, né? Que nem louco. Isso a gente achou um jeito de fazer mais barato. Então são 5 horas de afinação em ré, tocando metal, pra poder metal, deixar o falante legal, né? E fica muito bem trancado, porque não dá pra ouvir, né? Isso aí é legal a gente conversar também, porque... Aliás, um toque legal que me deram lá fora. Você quer fazer com que... Você quer apressar o... Vintagear o violão? Deixa um violão que você gosta muito na sua sala de ensaio, direto. Rapidinho, né? Não, deixa ele lá, direto, parado, e você tá testando... Principalmente uma banda de heavy metal, alguma coisa. Deixa ele lá. O tempo que ele ficar lá vai ajudar no amaciar dele, vai deixar ele mais. Isso porque a galera vai estar pegando ele pra tocar o tempo inteiro, né? Não. Geralmente aquelas pessoas que não têm o carinho. A vibração no ar lá. Não, eu sei, entendi. Mas quando você começou a falar, eu fiquei imaginando você deixar o violão na sala de ensaio, as pessoas entram. Porque aqui a gente ensaia em estúdio que várias pessoas ensaiam. Então você deixa o violão lá e todo mundo usa. Realmente ele vai ficar vintage rapidinho, né, cara? Bota com atrás visual do vintage. Lamp de baixo, né? E deixa lá. Deixa lá. Agora a sua linha de falante, Marcelo, voltando ao assunto, eu não conheço. Você faz. Vou te mandar um aí. Agora você merece. Vou te mandar um aí. Obrigado. Uma linha, tipo, você tem o Greenback e tem algum outro? Então, tem esses três que eu falei. Tem o Vintage 30, né? Uhum. Tem o Greenback e tem 55 Hz, que é com cone de... O cone, ele tem uma borda de tecido. De tecido. E a acessibilidade desses falantes? Cara, é inacreditável, mas... O meu Greenback bateu 99. 99 dB. O borda de tecido 102. 102. Excelente. Um alnico da gente aqui, que tem aqui, que eu um dia eu volto a fazer, bateu 106. Esses padrões, para as pessoas que estão ouvindo e que são... Só uma coisa, Israel, se você puder olhar o nosso site que tá para sair, o Eterno Site Mijanô, ele tá, tem lá, tem uma, a curva do falante lá. Não sei se você já viu. Fala aí qual é o endereço pra todo mundo. mgmusic.com.br, você entra no Black Dog e tem lá a curva. Eu não botei esses outros novos que eu tô fazendo, mas tem já alguma coisa. Eu tenho de 10 polegadas, eu tenho de 12. Ah... Marcelo. Oi. Esses dados que você acabou de passar pro Israel, por exemplo, vocês estão conversando e tal. Se eu olhar a curva dele, eu vou entender um pouco melhor. Mas esses dados, esse bateu 99, 102, 106, explica melhor o que, que isso significa em termos práticos pro camarada que tá procurando um falante para colocar e tirar o som dele. Cara, da minha maneira de explicar, é muito simples. Para mim, eu consigo ver de outra maneira. Quanto mais sensível, mais o falante vai reproduzir o sinal que você tá tocando nele. E no caso também, ele vai ter mais. Se toca sons mais mais baixos, ele toca mais alto, entendeu? Então, uma acessibilidade maior, ele passa mais fidelidade frequente. Você não precisa socar a bota nele para ele tocar, entendeu? Então, eu um falante, o V30, principalmente, que quem gosta de hard rock, heavy metal, 4 de 12 com ele, é muito legal, porque ele tem um headroom fantástico, né? Isso é muito interessante a gente falar também nessa questão, porque todos os seus equipamentos, vindo dos pedais, passando pelos amplos, agora a gente falando dos falantes, eles parecem direcionados muito para o rock clássico, para o rock vintage, mas a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que gosta de tocar metal, como a gente estava falando, já é um método legal de amaciar os falantes, mas tem muita gente que gosta de tocar metal, mas não, às vezes não vê nos amplificadores, por exemplo, da MG, uma alternativa legal para ele usar, para ele comprar um ampli da MG. E eu também nunca vi review nenhum de ninguém usando um ampli da MG para tocar coisa pesada. Pois é. Aí que tá, aquilo que a gente falou no começo ali, né? Tudo que eu fiz foi meio na minha onda e tudo mais, né? Talvez os pedais, o The Drive seja um que você consiga resultados legais em hard rock, né? Porque ele tem um ganho alto, né? O Lexotone é um pedal que você é gordo, muito gordo. Não, o Lexotone eu uso para fazer umas bases bem pesadas, esse eu já confirmo já. Então, esse eu acho que sim também. Na verdade, a gente pegou dois mundos aí, opostos, né? E o meio dele ficou meio... Nós não conseguimos chegar. Mas eu falo assim, os vintage... a nível de amplificador. Ah, tá, de amplificador. O cara quer fazer cover do Sepultura. Qual o amplificador da MG Music que ele pode pegar tranquilamente pra fazer um som daqueles? Esse tá pra vir ainda. eu diria que esses amplis novos, Sound Remains the Same, ele tem muito ganho. Sim. Tem muito, muito ganho. Quando você vai para esse estágio de drive dele, ele vai bem mais longe, né? Entendeu? Mas eu não sei se é heavy metal, porque ele tem sustain pra caramba. Eu não sei se o heavy metal quer isso, né? Eu acho que o heavy metal me parece uma coisa mais headroom com peso, não com sustain. Talvez... tem dois tipos, na verdade, né? Eu não entendo muito, né? Muito a minha onda, a praia, mas... Tem uma galera que usa mais do jeito que você tá falando e até o jeito que eu acho mais legal. Mas tem uma galera que satura mesmo, gosta de saturação. Inclusive mistura pedal de distorção com a distorção do ampli. E tem um lado que ele pode funcionar melhor, que seria pra quem gosta do hard rock, assim, coisa mais dos anos 80, hard rock, com mais ganho, entendeu? Esse sim. Isso vai. Ele vai e segura legal. Principalmente se for com L34, né? Eu diria que sim. Mas essa onda, exatamente. Can-can-can-can. Então. Eu conversei com o Thiago esses dias pra trás aí. Tá tendo uma onda bem legal aí de bandas aí como OPF, né? Ghost, que tá, meu. Sim. Partindo pro meu, menos é mais, né, cara? E tendo ali num pedal de overdrive ali, numa regulagem ali, assim, conseguindo fazer milagres ali, né? Como se fazia antigamente, né? Na época de Sabá, quando você pegava ali um drive ou um fuzz ali na época do amplificadores Orange ali pra... Pra chegar naquele tom, né? Isso que eu acho legal, né? De você espremer uma qualidade num som metal com esses ingredientes, né? Eu acho que hoje em dia tá voltando muito esse... Eu não sei se porque eu agora tô me interessando bastante por isso e leio muito sobre, mas tá voltando esse interesse por equipamentos com qualidade de som elevada para fazer música. Não é, o cara não se... Porque há pouquíssimo tempo atrás... a resolução mais rápida era sempre melhor. Tipo, o cara baixava um software que simulava um amplificador. Ele plugava a guitarra direto na placa de som dele e tá feita a gravação de guitarra. Entendeu? Então, isso é muito legal. A gente vê isso nas bandas que você citou. Por exemplo, a Ghost, a OPF tá fazendo isso também. Se você procurar, você vai achar muita gente fazendo isso. hoje em dia no mainstream do metal, vamos dizer assim. Já também tá deixando de ser muito metal. Eu acho que a gente acabou assim, encaixando no, em dois polos aí. É, e o heavy metal não foi um deles, entendeu? A gente acabou indo pros caras vintage rock, né? Classic rock e tudo mais, blues, né? E pro outro lado, que é o tal do shoegaze, né? Que é o noise, né? Que é a moçada vanguardeira da guitarra, né? Que outro cara que usa nossos pedais, que esse é também um dos maiores prazeres da minha vida, saber que ele tem um Pigtail, que é o Kevin Shields, o My Bloody Valentine. Sim, a gente publicou há pouco tempo lá no Pedalmanics. É, eu vi. E então, essa onda de som é realmente a que mais se direcionou aos pedais da gente. E com certeza os amps iriam uma boa também nisso também. Mas não, a coisa mais pro heavy metal é, não teve muito um apelo, não teve muita procura, não. Não teve, nem se chegou, não. Não sei. Me parece que também deveria, entendeu? Eu acho que as pessoas que tocam heavy metal estão procurando outra coisa do que a gente. E mesmo porque tem muita gente fazendo isso aqui de equipamento, entendeu? Tem muito cara fazendo amp heavy metal, hard rock e pedal pra isso, muito mais do que fazendo pedal analógico com sim. Muito mais, né? E bom, e a gente vai continuar, né, assim, porque é o que a gente sabe fazer de bem. Marcelo, como você lida com a questão da propriedade intelectual da sua produção? Apesar de seus pedais serem baseados em pedais clássicos, existe todo um desenvolvimento, uma sintonia fina e até inovação, né, no delay e em outros pedais que eu me recordo aqui. E como é que você lida com isso e como você vê esses sites de fóruns que as pessoas acabam pegando o pedal e secando o pedal, levantando o circuito e tentando replicar isso de uma forma mais livre, assim, disponibilizar essa informação na internet para qualquer pessoa montar? Eu acho que isso é normal, acho que não tem como controlar o mundo inteiro, não tem. Tem gente muito esperta aí fora que sabe mexer nesses pedais, pegar os pedais e fazer eles tocarem. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante aí, que é a sintonia fina deles todos, que a gente deixou eles de uma maneira que exige muito de mim ficar sintonizando o melhor de cada CI, transistor e etc, para dar o som que eu gostaria que tivesse, né? Junto com os capacitores da ordem, outras coisas que são mais difíceis de encontrar por aí, né? Mas não vejo nenhum problema. Acho que tem pedais muito difíceis de montar, né? Não é para qualquer um. O Pigtail é um deles, o Bukowski é outro, né? Poxa, tem pedais da gente também que são pedais que a gente fez até como um tributo aí, homenagem aos pedais clássicos, o Fuzzy Land, que é um Dallas Arbiter, fuzz deles, e muito simples, tá? Milhões, 400 milhões de versões diferentes na internet aí, né? São clássicos, né? Em relação aos novos pedais, as novidades, assim. Eu tinha que falar, mas só estender um pouquinho isso, o envelope filter, o Bukowski, que eu nunca vi ninguém montar esse pedal que trabalhou comigo sem montar de uma vez e terminar de cara. Ninguém. E funcionar de cara, né? Funcionar de cara. Eu, graças a Deus, precisaram de mim pra fazer ele soar do som, o som que vai pras pessoas. E tem muita gente que pira nesse pedal, baixistas e guitarristas, né? Mas a onda dele é muito legal, a sensibilidade dele é muito legal, a curva do envelope é muito louca, enfim. Eu acho que fica mais difícil fazer esse pedal. O Awá, quando a gente voltar a fazer, a gente fez, também muito difícil, por algumas razões assim, cruciais, né? Alguns pedais têm as peças difíceis de encontrar, mas tem coisas que, poxa, é muito simples, meu. Né? Eu não vou ficar jogando piche em cima da placa pra esconder o que eu tô fazendo, sabe? Eu não vou ficar jogando, escondendo a placa. Não tenho tempo mais, né? Raspando CI, transistor. Tem muita gente que faz. Eu acho que não, mano. Acho que pô, não tem dois cozinheiros iguais, né? Não dá pra fazer o meu prato igual, não. Acho que a grande lance da gente aqui é o amor que a gente bota nas coisas que a gente faz. Isso tem uma diferença muito grande em tudo que a gente fez, desde o primeiro dia da MG até hoje. Uma coisa que não dá muito pra explicar, que eu acredito muito em cima do mágico. Então, um pouco disso que eu respeito bastante também, assim, que não é muito. Não é tão fácil produzir. Né? Agora, sobre os materiais novos, eu voltei a fazer o nosso Pigstail, o Echo Focus, na verdade, clássico, né? Sem o Pigstail, sem double feedback, sem todas as coisas que ele tem, extras, e voltei a fazer uma forma do nosso delay, que é a gema dele, sonora, né, analógica de delay, é muito legal, é muito quente, o som de delay é muito quente, então muita gente teve dificuldade, e eu entendo perfeitamente isso, de trabalhar com o Pigstail, porque ele é muito sutil, então quando você acaba mexendo no rabo do porco, no Pigstail, ele acaba pirando muito facilmente, então o controle dessa coisa é para um estilo de música mais específico, não é para quem. Para quem toca blues, é uma coisa que fica a mais no pedal, você não precisa disso. Para quem toca. Para quem quer um slapback, por exemplo, é um pedal. O Pigstail é over, né? Ele tem muita coisa. Né? Então, por que não fazer um pedal mais simples de delay que tenha a mesma qualidade sonora do Pigstail? Então, a gente vai lançar agora essa coisa chamada Analog Delay de Murphy, que é muito legal. Que é muito, muito engraçado, né? Aí. Já pipocaram por aí as fotos desse pedal, né, cara? Eu mesmo já vi. Sendo que foi sem querer, né? Porque eu tava guardando isso aqui, o pessoal que trabalha comigo. Eu cheguei na oficina um dia, tava todo mundo dando risada. Aí. Mas é engraçado, bicho. Aí eles acharam a caixinha, eu falei, mas, pô. Aí eu subi aqui pra trabalhar, quando eu olho aqui no Facebook, tem um cara segurando o pedal com a mão e o fundo da minha oficina. Eu falei assim, bom, foi os moleques que fizeram isso. Agora não tem mais como segurar. E a gente fez o pedal, vai agora, tá cuidando da parte da arte, tudo. Talvez demore um pouquinho só, mas vai ficar pronto em breve. Ele tem três controles, né? O delay time, o mix e o feedback. É possível, a gente tá estudando, que para esse pedal em específico, para dar um olho legal nele, a gente coloca uma coisa que eu acho muito legal no Space City, que chama wet and dry, que você deixa o som da guitarra com o efeito, com o delay, ou você tira a guitarra, só fica a repetição, que é muito legal. Então você toca e não sai nada, aí sai o som da repetição ou das repetições, né? É muito legal para fazer câmara, aquela onda de keyboard que você faz, né, com delays, é muito legal com pedal de volume ou com um pote de volume da guitarra, para criar aquela onda meio, sabe, a textura. Quando você pra fazer loop deve ser bem legal. É, e quando você faz a textura de um som de teclado, é muito, muito, muito interessante. É possível que a gente faça isso. Outra coisa que a gente desenvolveu faz um tempo e agora vou botar para quebrar é o MG 9000, que é um pedal que é uma extensão do Space City ou do Dead Circle Focus no Pigstail, e você encaixa ele, esse pedal, na saída do rabinho do porco do Pigstail. E da mesma coisa no Space City, tem uma saída para ele. Ele tem três delays times extra, ou seja, você consegue, além do delay time do Pigstail, você consegue ter mais três. Você consegue presetar do jeito que você quiser, ou ir mudando durante a música, caso queira fazer uma piração, que aliás é uma piração muito legal fazer isso. Então, peraí, você pega o final do rabinho ali do Pigstail, que geralmente fica no pé para o cara controlar. Não, não, não. Não. Do pé, é isso? Não, o rabinho do Pigstail é no jack mesmo. É no jack, você coloca... É. Ah, tá. Você tem um plume saindo do pedal do MG9000, uhum. E você tá ele no jack do Echo Focus. E quantos botões tem essa extensão? Ele tem três delay times e ele tem três foot switches. Se você liga esses delay times separadamente, né? Uhum. você tem três controles para um Colossus, porque ele tem um Colossus que é o Colossus do Space City, que é maravilhoso, né? E ele já tem mais um Colossus ainda. Colossus dele. Então, caso você tenha um Pigtail, e isso vai para quem tem o Pigtail, porque é muito legal, você pode ter um Space City sem gastar valor. Sem pagar o valor cheio do Space City. O valor cheio do Space City, você pode ter esse pedal. Ele vai te dar 3 delay times, muito mais que o Space City dá, né? Tem. Uhum. Vai te dar o Colossus do Space City. E vai te dar um Pigtail, porque você tem um Pigtail acoplado nele também. Com a diferença que o Pigtail dele, você tem 2 controles para o Pigtail, decay e sensibilidade. Então você pode controlar a atuação do Pigtail também, do rabinho do porco. Quer dizer, se você tem dificuldade em controlá-lo, fica mais fácil com esses 2 controles de sensibilidade, e decay. Quer dizer, você foi para os 2 caminhos, né? Você pegou o pedal de delay clássico que você está vendendo já há tempo, todo mundo fala que é ótimo e tal. Você simplificou e você complicou. Compliquei. Na verdade, quem quer uma coisa mais simples, né? A gente queria fazer, todo mundo pede o tal do tap tempo, né? Tap tempo analógico não dá para fazer. Então a gente fez um pedal de extensão com delays extras. Você tem 2 delays times no Space City, e aqui você tem 3. Uhum. Então você teria 5, cara. Eu duvido que você não consiga, numa música, alcançar o tempo que você queira, né? Com tanta regulagem. É lógico que não é o delay time que vai ficar. O delay time é uma coisa muito mais precisa, né? O delay time não, o tap tempo. Uhum. Exatamente, é extremamente preciso, você consegue regular bem. Mas você consegue fazer uma coisa bem próxima, e como efeito, que é o mais legal de tudo, se você esquecer essa coisa de querer ter um delay, um tap tempo, como efeito, é insano. Né? Você consegue controlar, consegue fazer coisas que só num vídeo eu vou conseguir mostrar, porque se eu tentar falar aqui não dá, não tem como. Marcelo, esse chorus que você pode ter no pedal adicional, ele é independente ou ele é uma modulação que vai interagir com o delay? Ele vai com o delay. É como se fosse um delay analógico com possibilidade de modulação. Ele vai com o delay, exatamente. No Space City, você pode, inclusive, como você tem esse mesmo chorus lá, e se você tem, se você liga nesse pedal aqui, você tem de um lado, como ele é estéreo, você tem de um lado um setup de chorus e de outro setup de chorus. Então você tem 2 tipos de chorus, aí, cara, é realmente infinita a situação. É muita coisa. Ou você pode ter de um lado o delay e deixar do lado esquerdo o chorus, mesmo se for em mono, né? Você consegue fazer essa combinação. Aliás, eu prefiro sempre o som mono ao estéreo nos pedais. Mas esse chorus tem uma qualidade diferente. Eu tentei fazer nos vídeos do Space City, mas ainda eu preciso fazer mais vídeos para poder mostrar. O timbre de Leslie dele é muito, muito, muito legal. Mas principalmente tem uma coisa que você consegue alcançar quando você usa aquela história do wet and dry que eu falei agora há pouco, de tirar o som do ataque da guitarra e deixar só a repetição. Cara, você tem uma sonoridade de Hammond que é apaixonante, é muito legal, porque ele fica pulsando rápido e você deixa o delay longo, então parece um Hammond, parece um órgão. Uma Leslie, dependendo do tempo que você bota. Se você bota muito rápido, parece um Hammond. Se você bota mais lento, tem uma sensação de Leslie. Mas você pode até melhorar essa Leslie com uma regulagem que você faz no chorus delay time dele, que é um outro controle. Né? Fica meio esquisito falar isso aqui sem ter um pedal para vocês olharem, né? Mas é uma coisa muito. Isso é bem sofisticado, né? Como eu te falei, você precisa estar bem. Você tem que estar na veia da MG, dos delays, para entender de onde a gente foi, entendeu? Aquela coisa, pô, já tem um Pigtail, então eu sei que isso aqui vai me dar muito mais coisas, porque o Pigtail para por aqui. E esse cara vai completar muito mais, entendeu? E você tem previsão, Marcelo, para quando isso vai estar disponível? Quando a gente vai poder ver o review disso? Primeiro o nosso Murphy, né? Primeiro o Murphy. Uhum. Começando agora a cuidar da parte final dele, de arte final, né? Sim. Então, vamos imaginar que sei lá, em agosto eu possa ter alguma coisa já, né? Mostrando aí. Já esse outro não, esse outro exige um pouco mais de os testes finais, porque ele tem milhões de regulagem dentro e ele precisa se dar bem com dois pedais diferentes, né? Mas eu tenho um pronto aqui já, que já funcionou, então. E agora a gente só continua o trabalho. Né? Entendi. E a AMG, cara, ela também trabalha com essa parte também de fazer amplificadores e pré-amplificadores valvulados para quem gosta também de toca-discos, por exemplo, ouvir som... Não só toca-disco, como qualquer coisa. Eu tenho um gravador de rolo ligado no Hi-Fi, tenho CD, o meu canal da televisão a cabo da NET ligado nele, tenho um computador ligado nele para assistir filmes, essas coisas, né? E funciona bem para tudo isso. Só que o toca-disco é uma coisa que é uma outra história. É uma mídia que eu gosto mais do que CD. Sim, fala-se muito atualmente do retorno do vinil e tal. Eu gosto mais. E poxa, aí vira uma coisa meio que... Pô, nasceram juntos, né? O Hi-Fi e o vinil e tudo mais. Mas nada que... Poxa, um CD player num Hi-Fi, inacreditável. A gente faz, sim, a gente faz alguns modelos, né? Que são... Um deles é o integrado, que você tem... A potência junto com um pequeno pré dentro dele que tem você tem a divisão de entradas ou de saídas, né? Você tem uma saída para um CD, para um toca-disco e/ou, né, um outro tipo de coisa, computador, sei lá. E você tem um botão de volume, nada mais que isso. Não tem grave, agudo, balanço, não tem nada. Uhum. Então tudo que entra nele é extremamente puro, né? Sim. Vai para as caixas. A gente tem ele em algumas versões de 5, 10, 20, 50 e 100 watts, né? Depende da válvula que a gente usa. Né? E a gente tem também um pré para a cápsula do toca-disco, né? Você regula, você liga o toca-disco nesse pré, ele esquenta o som e joga para o integrado. Pode ser feito também de uma outra maneira, que é mais clássica ainda, que são dois monoblocos. Que você liga tudo separadamente. Você liga o canal, o left no left, o right no right, né? Em cada monobloco. E são dois amplificadores monos que trabalham juntos. Cada um com seu par de caixa, com sua caixa. Tudo isso é feito pela MMG, cara. Isso é uma coisa que a gente estava falando antes, na verdade. A gente terceiriza algumas coisas, né? Os transformadores, sem dúvida nenhuma. Sim, mas a boa parcela das coisas que vocês fazem, como por exemplo, o que é normal, o que eu vejo geralmente, é a construção das caixas dos amplificadores, vocês fazem aí também. As caixas dos pedais. A gente chegou a fazer tudo aqui, tudo, menos os alto-falantes, que a gente terceiriza tudo. E a gente chegou a fazer tudo, menos, obviamente, knobs, balsas, essas coisas externas do amplificador, né? De válvula, né? Mas tudo mesmo, desde o gabinete, entendeu? Até o transformador a gente rola aqui, os indutores do wah-wah a gente enrola aqui, quando fazia os wah-wahs, né? Sim. Enfim, a produção todo mundo dos táxis está parada, no caso, né? Está parada, por enquanto a gente não vai mexer nele, não. Uhum. Os gabinetes, o revestimento, né? Eu tenho um pessoal que faz a parte de madeira e revestimento que, poxa, é um forte da gente, que é o acabamento dos amplos, né? Sim, sim. Quem conhece nossos amplos sabe que tem um visual maravilhoso, né? A parte artística também dos logos, aquela coisa toda, né? Então isso fica aqui. Eu mantenho agora a parte final dos amplificadores aqui dentro e isso é imutável, isso não vai sair daqui. Já tentei fazer gabinete fora com o pessoal que faz gabinete de caixa e ampli. Você tentou terceirizar essa parte do gabinete e não deu certo. Que fazem exatamente isso, mas não deu certo, foi com muitos erros. Eu parei, fiz por pouquíssimo tempo. Né? A tendência agora A gente continua tendo toda a parte final aqui na MG, nada sai daqui que não passe por aqui, né? No sentido de testes, de acabamento, né? Todo acabamento é feito aqui. Uhum. E isso é o meu principal trabalho. Né? E aquela última pergunta assim, que eu tinha para fazer para você, cara. Eu acho que pouca gente tem essa dúvida, na verdade. Você trabalha produzindo equipamento, você gosta... Você quer ser meu endorser, é isso? Aí, gente, você não tinha... Eu não tava com essa ideia. Não tava com essa ideia, mas a pergunta é que eu mais ouço. Mas não, a pergunta que eu ia te fazer não era essa, né? Eu ia perguntar se você tem banda, você faz música. Poxa. Também, você toca, você tem uma... Poxa, banda específica. Banda, cara. Eu fiquei muitos anos... Em 2006, eu parei de tocar pra cuidar da MG, porque eu não tava conseguindo mais fazer as duas coisas. Mas eu voltei faz uns 2 anos a tocar direto aí, e eu tenho uma banda de Rolling Stones. Ah, Rolling Stones. Rolling Stones. É. Que chama Starfuckers, né? Legal o nome, gostei. Legal, né? Da hora. É, legal. A gente toca só Rolling Stones, né? Sim. E eu tenho um trabalho de funk, eu gosto muito de funk dos anos 70, né? James Brown, Funkadelic, Parliament, essas coisas. E a gente faz um som funk eletrônico, né? Com tendências eletrônicas em função dos pedais MG. Analógico, né? Obviamente tem analógico. Tem que ter um Charles no meio. Oi? É. Tem que ter um Charles no meio, né? Tem que ter um Charles no meio. E, na verdade, são trilhas sonoras pra... A gente faz trilhas sonoras pra filme pornô. Puta, que da hora. Que louco, velho. É. Chama... Não, gang... cara, por favor. Chama The Gang Bangers. Nossa, você podia disponibilizar uma faixa dessa pra gente. Uma faixa não, cara. Porra, um disco todo, cara. Tem uma que chama Long Dong Silver Dream, que é legal pra caralho. Vou botar logo lá. Cadê, cara? Cadê? A gente é. Jogou no Google. Long Silver Dream. Tem umas legais pra cacete. Vai logo. Logo vai rolar isso daí. Um baixista americano, tem um funkeiro na veia. E é legal, tá indo. Eu tenho ficado muito cansado na hora de tocar, isso que me deixando louco, porque eu trabalho aqui, a gente chega de noite, né? Eu não tenho mais 18 anos que dá pra fazer tudo, fico varando noite tocando, né? Então, e você sabe que não se toca de dia, né? Então. É. Não tem como, né? Mas eu tenho essas duas bandas aí. Pô, é legal, cara. Essa é a trilha sonora do filme pornô. É a trilha sonora do filme pornô dos anos 70. Dos, né? Anos 70 é muito específico, é muito maneiro, cara. Você sabe que com essa coisa de vinil que eu tenho, meu, eu tive algumas pessoas de fora da Europa que me mandam, mas é uma relação de vinil já meio que comum aqui no Brasil, porque eu fiquei sabendo. De bandas brasileiras psicodélicas, né? Uhum. Dos anos 60 e 70, que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas os caras lá fora conhecem. Mas tem bastante coisa, cara. É, tipo, umas coisas esquisitíssimas, assim. E eu fui atrás e descobri que essas bandas todas tocavam em filmes de porno chanchada. Aí foi daí que saiu a inspiração. Da minha banda? Foi, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí custam 2.000, 3.000 reais esses discos. Os caras pagam caro por esses discos, porque são raríssimos, né? O disco do. Outro, que é muito raro, o disco do Ronnie Von, por incrível que pareça. Tem um disco de 69 do Ronnie Von, que é psicodélico, que custa, sei lá, 2.000 euros. Tem um cara da minha rua que tem uma parada dessa aí, cara. Ele tem esse disco? Eu acredito que tem. Ele tem várias paradas lá, cara. É mesmo? Você já ouviu Damião Experiência, né? Damião Experiência? Damião Experiência. É a mesma situação que você falou. A galera gringa vem pra cá comprar e paga uma grana nesses discos. Puta, ele faz funkzão, sinistro. Quer dizer... Uma época da carreira dele. Putz, eu ouvi falar desse cara recentemente até, viu? É, eu tinha um disco dele. Só que eu vendi e ganhei uma grana. É, cara, vale uma grana. Vale, vale. Vale muito dinheiro, muito dinheiro. Eu tenho umas raridades de vinil aqui. O quê? Qual que é o nome desse disco do Ronnie Von aí, cara? Que eu tô fuçando aqui em casa, não tem aqui, cara. Não sei, cara, mas... Não sei. Vou comprar ali toda de O filho dele tentou fazer com que... Queria que ele gravasse de novo, só que com aquela cara que ele tem hoje, não dá, né? Não dá. Mas, a gente tem... Esse disco aí não dá pra ter, né? Seria muito, muito caro, tem coisas assim, tipo... Tem um aí que também é caríssimo, uma história fantástica, outro dia a gente fala sobre isso, que é o White Album dos Beatles, que os caras, quando foram prensar aqui no Brasil, saiu de sync os gravadores, e a música Revolution No. 9 ficou toda errada, entendeu? Sim. E só no Brasil que foi gravado o White Album dos Beatles com a Revolution No. 9 completamente, mas muito mais louca do que ela já é, entendeu? E isso chegou na mão do Derek Taylor, que é o cara que era o publicista dos Beatles na época, por uma sacanagem que fizeram com a Odeon no Brasil. Os caras levaram o disco pra lá pra sacanear o Odeon aqui, e o cara de lá mandou todo mundo embora aqui pra essa merda aí, entendeu? E esse disco, sei lá quanto vale, sei lá, foram feitos pouquíssimos, foi a primeira edição do disco branco dos Beatles, mono, com esse erro horrível, né? Então, aí mais uma coisa louca. Esse coisa... você não vai achar, né? É, não. Tem umas coisas, eu acho que esses discos aí estão todos já na Europa. Todos esses discos. Eu acho que não estão no Brasil mais. É, tem disco do Raul Seixas que vale, porra, R$3.000, tranquilamente. É uma coletânea que só saiu pro fã-clube da época. É mesmo? É, esse eu sei porque eu gosto muito e tal. É o único que eu não vou ter mesmo. Então já me conformei. Os Mutantes também, os caras querem muito, né? Essa coisa. Sim, sim, com certeza. Discos fantásticos, né? Rapaz, a gente precisa fazer um outro podcast, hein? Precisa. Esse outro falando só sobre vinil, né? Ah, vinil. Porra, tem um aqui, cara, rápido. Tem um aqui do... Primeiro do Black Sabbath. Sim. Que foi... Que foi o primeiro disco dele, que foi... Lançou com aquele selo 1970. Esqueci o nome, é um selo muito louco. Você fica, ele gira o disco e fica. Tem uma parada 3D no selo. Enfim, quem lembrar aí depois fala. Que ele foi proibido, porque ele tem a cruz ao contrário. Dentro da capa, né? E esse disco eu acabei comprando por sacanear um cara num eBay, num leilão. Eu dei um beat alto pra sacanear o cara que tava comprando, e ele não deu. Fui eu que tinha que comprar o disco depois. Putz. E ficou pra cá, e graças a Deus que eu fiz isso, que vale uma puta grana agora. E ele é maravilhoso, né? Tem, inclusive, toda a tipologia desse disco foi copiada pelo pessoal do Exorcista pra fazer o filme. Sim, né? E acho que é o melhor disco do Black Sabbath, né? Acho que é, musicalmente, acho que é o melhor disco dele. É o que eu tenho ouvido mais por último, assim, né? É, né? Eu gosto muito desse disco também. Esse disco é bom também. Seminal. Um dia vocês têm que vir aqui, todos vocês aí. Então, né? Opa, três. Eu tô devendo essa visita aí mesmo. É o Maurício, o Israel. Ô, Israel. Devo estar em setembro. Pra mim, devo estar aí. Pra mim, é um prazer. O que você vai fazer esse fim de semana? Vamos lançar esse curte uma cervejinha? Ô, Marcelo, você gosta de tomar uma cervejinha? Não, eu não bebo, cara. Eu sou anti-drogas e anti-álcool, não bebo, não. E... Pode... Mas... O Thiago, ele produz cerveja, cara, você acredita? É ele mesmo? Faz a cerveja. É. Thiago? Eu ia falar pra ele. É. Qual, Thiago? Qual é a cerveja? Eu faço cerveja. Eu tô fazendo a Pale Ale agora. É mesmo? É. Eu tenho um cunhado que ele é... conhecer, ele é sommelier de cerveja, né? Legal, tem amigos que fazem também, do Paulistânia. Você conhece Paulistânia? Já bebi bastante Paulistânia. Então, é honesto, né? Legal, né? Legal. Legal. Legal. Mas é legal essas coisas premium, né? As coisas premium são legais. Ribeirão Preto aí tem uma que é uma das minhas prediletas. Qual que é? É Colorado. Colorado. Índica, né? Índica é top demais. Ela vem com baseado dentro ou não? Mas eu nunca olhei depois que eu vi. Índica, né? Índica. Índica é um nome de maconha. Porra, mas às vezes, né? Sei lá. Tem uma loja aqui que vende umas cervejas se você faz mesmo, até eu te passo depois uma loja aqui em São Paulo que só vende cerveja de small breweries, o pessoal que faz cerveja em casa. Porra, me passa esse contato mesmo. Muito legal. E, aliás, mesmo que eu não beba, eu gosto de ir lá, porque são rótulos lindos, assim, muito bom gosto. Inclusive, quando você falou naquele papo que a gente levou sábado, que você teve essas ideias das questões dos pedais, eu fiquei pensando seriamente em contratar você para desenvolver os rótulos, hein? Rótulos. É. Bom, manda bala, meu. A gente vai conversar sobre isso. É, vamos tirar sarro de alguém agora. vamos fazer uma. Tá merecendo uma cerveja pro Lula, o que acha? Uma cerveja? Pro Lula, usar o Lula como referência. Nossa, né? Senhora, que tipo de cerveja seria? Isso aí, ele é Maluf juntos, cara. Nossa, mãe. Acho que ninguém vai aguentar engolir isso, não, cara. Vai dar ingestão. É. Pô, um tiro no pé, acho uma cerveja. É. Não compre. A gente pode colocar o nome de Four Fingers, assim, pra americanizar, né? Four Fingers. É, acho que é legal. Caralho. Pô, isso foi pro ar, cara. Vai pro ar, pô, não. Bicho, né? Não vou te pagar, não vou te pagar direitos autorais por esse nome, não, mas eu vou usar. Pô, depois dessa brincadeira. Eu só tô gravando, tá? Vai tudo no podcast. Depois dessa brincadeira aí, Maurício MG vai ser tirado do ar, o Pedalmaniacs, o Thiago. É, vai todo. E o Israel nunca mais vai ser dinheiro, né? Mas diz que amigos vai pro outro também, hein? Meu amigo, a esposa do Collor tá viva até agora. Isso não acontece mais. Você viu hoje o Facebook falando? Pô, cara, eu tô triste com essa situação dela, cara. Ela tá passando necessidade, porra. 18 mil por mês é uma grana muito escrota, cara. 18 mil que eu gasto pra tomar café de manhã todo dia. É, eu gastei comprando coisa que a gente tava falando aqui. Comprando umas coisas online que a gente tava conversando, eu gastei 18 pau aqui, rapidinho. Não, pô, eu comprei 10 mil nada. Do Rony Von aqui agora, no eBay. É, só indo na casa dele pra pegar o disco dele, porque deve ser o único que tem ainda esse disco aí. Provavelmente é ele que tá vendendo no eBay. É. Vamos fazer lançar os discos do EDMG aí, esses sons aí, lançar uns em vinil. Eu pensei em fazer isso, viu? Discos da MG, como assim? É, tipo lançar, gravar um de vinil com alguns clipes de alguém que, sei lá, que faz legal, um cliente que manda clipe pra cá, não sei o quê. Eu tenho um amigo meu que ele traz da República Tcheca, ele, rapaz, traz vinil. Eu tenho agora pra você uma ideia, você vai ficar feliz da vida. Opa! Conheço um cara que tem uma banda de classic rock, que tá gravando, tá preparando um disco pra começar a gravar, trouxe é fino. É, e seria legal fazer uma parceria, pelo menos pra fazer uns 7 polegadas aí, umas 3, 4 músicas, hein? Vou te apresentar o cara. Israel Skeff. Israel tem uma puta banda. E o Felipe, né? O Felipe é outro guitarrista. O Máquia. Ah, ele? É, pô. Um abraço pra ele, né? Aproveitar que ele tá feliz agora, tá com dinheiro no bolso, né? Então, faz uma parceria, usa alguma coisa da MG pra gravar as guitarras. E mete o logo no disco. Eu tô querendo é promover os dois. Vamos aí. Eu gosto muito da banda e eu gosto muito do MG, então. Ele precisa gostar da gente e nós dele, né? Então. Exatamente. É, manda aí um som pra ouvir aí. Legal, quando tiver alguma coisa com qualidade, eu mando sim. Manda sim, manda mesmo. É, legal, curto isso aí. Agora, quando o cara me manda e-mail aqui falando que vai divulgar minha marca, que ele é professor de guitarra no Acre, aí é foda, né, velho? Mas então é isso aí. Vamos ficando por aqui então com esse podcast com o Marcelo, o Israel Skeff, o Maurício Romeu aqui. É o primeiro podcast do Pedalmanics. Acredito que tenha sido uma conversa muito legal. É, e que venham outros, né, Marcelo? Boa, amém. Já tá convidado, cara. Isso é um prazer. Gosto muito de trabalhar com o Maurício aí. O Israel conheci hoje, né? E o Thiago também. Tá sendo muito legal falar com você esses dias aí. Pô, valeu mesmo, cara. Considerações finais, Maurício? Opa, Marcelo, primeiramente, obrigado aí novamente por a gente estar fazendo essa parceria aí, entrevista, podcast, que foi muito legal, agregou muita informação aí. A galera vai poder estar ouvindo aí o podcast, sanando as dúvidas. Quero agradecer ao pessoal aqui do Facebook, que também mandou algumas perguntas aí. E o Pedro Otávio, Silva, Fabrício, Leonardo, todo mundo inteirado aqui, mandando pergunta. E é isso aí, queria também, pô, um agradecimento especial aí pro Israel, conheci hoje também, cara, gente boa, conhece bastante aí. E pro Thiagão aí, que capitaneou aí esse podcast aí, que foi muito legal, cara. Muito bacana falar com vocês hoje aí. E aí, Israel, o que você achou? Eu agradeço o convite, seu e do Thiago, e principalmente ao Marcelo pelo papo, pelos esclarecimentos, e parabenizar ele pela iniciativa e desejar a vida longa à MG e aos futuros projetos dele. Com certeza, né? Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando aí da nossa promoção aí, que vamos fazer, né, o Pedalmaniacs, vamos fazer um abraço no Petrucci. vamos sim, abraço, cara. No Petrucci, não, da promoção. Um abraço no Petrucci. Bacana. Vamos bolar só que ele, aí. Não pode saber disso. Não, certeza. Alguém que vai comigo fala que é meu irmão, ó, que é meu irmão aqui. E conhecer você pessoalmente. Imagina? Com certeza. Vamos armar isso aí, isso pode virar legal. Vai acontecer. Já saiu desse podcast uma promoção pros ouvintes, hein? Não, com certeza. Vamos nessa então, galera. Grande abraço pra vocês. E até a próxima, hein? Valeu. Valeu, galera. Tchau. Stand next to your fire.